Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de número 1005 e hoje também é dia 21 de maio de 2023. E nós vamos conversar com a nossa querida amiga Gléria Lúcia Martins de Oliveira. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda e CDs na livraria Casa do Caminho. Giga Vale Atacado, depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Câmbio Filtro, solução em saúde para sua água, Ponto Sul Automóveis, qualidade, segurança e a garantia que você merece. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Luz e Vida, ao Jefa e ao Paulo de Tarso, sem esquecer do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Como o Rui falou, hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Gléria e o tema de hoje será sobre o projeto Cura-te e falar sobre a dependência química e muitas coisas que a Gléria tem muita experiência aí, trabalhando há muitos anos nessas atividades, né? Então, bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Bom dia, queridos vivencianos. É uma alegria a gente estar iniciando mais um programa aqui, Vivência Espírita. E já deixando um alô aqui para as rádios que estão conectadas conosco. A gente tem aqui a rádio, a web rádio Sementes, Semente de Amor, Mato Grosso do Sul. A Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. E a São Francisco Tobias Barreto, Sergipe, que está retransmitindo a gente aqui ao vivo. A gente agradece também aos nossos vivencianos que estão assistindo e ouvindo a gente pela Rádio Vivência Espírita e pelo YouTube, e também pela Web Rádio Sementes de Amor em Campo Grande, que estão assistindo, retransmitindo, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, lá também de Campo Grande, e a TV Espaço Espírita de Barra Velha, retransmitindo o vídeo. Então a gente agradece a parceria aqui de sempre. Hoje a gente já está com uma enquete para os nossos ouvintes. A gente colocou aqui, se você participa de algum trabalho voluntário, e conte para nós se você participa ou não. Lembrando que nós estamos com os telefones abertos aqui, deixa eu somente abrir aqui para vocês colocarem, ó, vocês já vão estar vendo aí o número do nosso telefone, telefone 12-3921-3009. Só deu um probleminha aqui. Pronto. Então agora vocês estão vendo aí certinho. Então vocês estão vendo o nosso telefone. Ligue para nós. O Tião tá ali já na espera. Vamos botar o Tião para trabalhar hoje. Então já chegou. Então ligue para nós. E também tá aqui o Piero. Piero, deixa um bom dia aí para. Bom dia, queridos vivencianos. Um excelente programa a todos. O Piero, que é o trainee, tá em treinamento aqui hoje. Acho que... A voz cavernosa. Carlinhos, bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Piero. Bom dia, Gléria. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Tião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler o Minuto de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. Vamos ao item 62. Você pode até escolher se prender na escuridão ou admirar a luz e se livrar dessa solidão. Siga teu próprio destino, use a tua liberdade, mas siga com o compromisso de conhecer a verdade. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo abençoado, vamos nos acalmando, respirando profundamente, fazendo-nos religar junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais uma oportunidade de aprendizados nesta manhã abençoada, onde recebemos nossa querida irmã Gléria de Oliveira, que vem nos falar sobre um projeto abençoado de amor e caridade chamado Projeto Cura-te. Vamos envolvê-la com carinho para que ela possa nos passar todo o conhecimento que preparou, a fim de que possamos orar e vibrar para que esse projeto cresça cada dia mais. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será: vamos conhecer o projeto Cura-te. E nós estamos aqui com a nossa querida amiga e companheira de doutrina, Grélia Lúcia Martins de Oliveira, e nós vamos chamá-la, até brinquei com ela, que o nome artístico dela hoje será Grélia de Oliveira, né? Ela é voluntária do Centro Espírita Divino Mestre, coordenadora do projeto Cura-te aqui em São José dos Campos, é psicóloga e especialista em dependência química. Então, quem tiver dúvida com relação à dependência química, ligue para a gente e entre em contato conosco para tirar suas dúvidas. Bom dia, Gléria de Oliveira. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia a todos e a todos também que estão nos assistindo, nos ouvindo. E já agradeço por mais esta oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho, né, sobre o projeto Cura-te, Valorizando a Vida, e também sobre a dependência química. O projeto Cura-te, segundo a informação que você nos deu, já está há 20 anos. Isso, Rui Barbosa. Nós estamos até preparando, né, um evento para novembro. E dia 12 de novembro, completamos 20 anos atendendo o público. Né? Começou bem antes, que nos preparamos, né, para esse trabalho. E com muita alegria, estamos aí no 20º ano. E o projeto Cura-te, ele começou no Centro Espírita, começou e continua no Centro Espírita Divino Mestre? Isso, ele é um departamento, né, do trabalho do Centro Espírita Divino Mestre. Né? Mas, assim, o Cura-te, ele começou há 25 anos, eu não sei exatamente o dia, mas é em agosto. No Centro Espírita Paulo Ortiz, em Jacareí. Foi idealizado pelo nosso querido, saudoso Alexandre Kardec e a sua esposa, a Silvana Romero. E depois, né, eles queriam expandir esse trabalho que estava dando muito certo lá em Jacareí. Aí nos procurou e nós abraçamos a causa, né? O Centro Espírita Divino Mestre abraçou a causa e a gente foi também idealizando esse trabalho aqui. E estamos aí. Mas o Alexandre Kardec, ele trouxe para a gente aqui o curso Cura-te e depois inaugurou o curso, depois duas sessões ele... Então, o Alexandre, muito querido, nós começamos o Curat dia 12, né, aberto ao público. Fizemos o primeiro atendimento ao público, né, conforme a metodologia do trabalho. Inclusive, foi ele que fez o tema do dia. E na semana, dia 22, ele desencarnou. Alexandre tinha 40 anos. E, assim, uma morte súbita. Né, ele infartou andando na academia, andando numa esteira. Né, e foi muito difícil para a gente, né, naquele momento, porque ele era uma pessoa assim, iluminada, né, que nos motivava muito. Aí a gente deu uma murchada, assim, pensamos, e agora? Mas aí as outras pessoas, inclusive a Silvana, com aquela dor, né, de acabar de o marido partir, abraçou conosco o trabalho e nós, né, até em respeito a ele, para honrá-lo, nós, com toda dificuldade, nós seguimos adiante. Né, e estamos aí, graças a Deus. E temos notícia que o Alexandre está conosco do plano espiritual. Aqui está dizendo que o projeto é um departamento que ajuda pessoas com dependência químicas, como alcoolismo e drogas e tantas outras. Então, eu peço licença para te corrigir. É muito comum as pessoas falar álcool e drogas, como se álcool não fosse droga. Se como for cigarro falar, também não fosse droga. É álcool e outras drogas. Bota um outras aí, que aí dá certo, né? Então, assim, a dependência química quando a gente fala de dependência química, é qualquer substância que altera o sistema nervoso central. Né? Desde a nicotina, que altera, né? Que acelera o sistema nervoso central, álcool e as outras substâncias também. Né? E atendemos também os familiares desses dependentes. Né? É um programa de assistência espiritual a dependentes químicos e familiares e também os amigos, aquelas pessoas mais próximas que também, né, a gente tem a questão da dependência emocional ou codependência. Que é codependente, né? Os familiares praticamente. Isso. Hoje a gente está usando mais, porque com o tempo a gente vai mudando algumas coisas, né? Alguns termos. Hoje é mais dependência emocional, dependência afetiva, mas é a codependência. É porque existem vários programas cuidando justamente, porque nós temos vários programas cuidando justamente da valorização do ser humano, valorização, sim, da vida, sim, né? Sim. O Curat-te é voltado para a dependência química. Isso foi até um projeto da FEB, né, lá nos anos, acho que de 90 e qualquer coisa, não lembro exatamente, né, que era aborto, a dependência química, eutanásia. E mais alguns outros que eu não lembro agora, acho que eram 5. Né? Era um amor exigente. Aqui em São José funciona muito bem, né? Isso. O amor exigente. Então era um programa, né? Era valorização da vida. Né? E eles retomam isso de vez em quando. Né? Mas na época foi muito, muito impactante. E inclusive foi na época que o Alexandre foi atrás de montar o Curat-te de Jacareí, uhum, né? Que era esses trabalhos sobre valorização da vida. E eu fiquei quase um ano e meio, nós ficamos estudando lá, né? Estudando nós ficamos, acho que de junho até novembro, né? Nos reunindo toda semana, formando a equipe, que era uma equipe muito específica, né? Assim, um trabalho, ele acontece em três tempos, então tinha que ter pessoas ali para cobrir, né, essas necessidades do trabalho. Sim. E você, lembro muito bem, você iniciou conosco, você foi um grande, sim, apoiador, né, Rui? Você, o Dodô, que a gente lembra aqui com saudade, né, também estava lá conosco, foi um dos voluntários, trabalhadores, você ficou um tempo, né, que nós iniciamos, a sede iniciou lá na obra social Célio Lemos, no projeto Bem Me Quer, que é o trabalho, né, a sede do trabalho assistencial do Divino Mestre. Porque não tínhamos, na época, né, uma sala disponível no Divino Mestre. Mas isso era segundas-feiras. Depois de um ano e meio, Aí surgiu um espaço no Divino Mestre, que teve uma reforma, e nós conseguimos vir para o Divino Mestre, mas às quartas-feiras. O trabalho ocorre às quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. É, quem esteve com a gente domingo aqui foi a Ecléia Vidal, falando sobre o projeto Bem Me Quer. Bem Me Quer. Que bom. O projeto Bem Me Quer é bem mais velho do que o Cura. Acho que deve ter mais que o dobro da idade. Não lembro exatamente quanto, mas... Esse não estava na criação, não, viu? É porque o Jorge tem mania de brincar dizendo. Ah, você não estava? É, que eu... Não, mas você é de antes. É? Você é de antes do projeto. Estava a sombra dele lá. Né? Não, quando eu vim para cá, estava começando o projeto da mãe sozinha, mãe solteira. Então, você vê, não era, era nem o departamento da mãe sozinha. Isso. Não era depois... nem Bem Me Quer ainda. Não era. Quando se tornou Bem Me Quer, eu já estava no centro, eu estou no Divino Mestre tem 33 anos. Tudo isso já? Sim, 33 anos. E o Gisele, como é que está? Está bem. Seu esposo, né, Eleni? Está bem, ele passou por um perrengue aí, ficou doente, mas agora está bem, está recuperando. Tá. Então tá bom. Graças a Deus. Vamos lá. Gléria. Sim. Como é que a pessoa passa a ser um dependente químico? O que, que acontece para ele ser um dependente químico? Porque a gente vê família que tem 4, 5 irmãos. 3 não são dependentes, 1 é dependente. A gente vê, e a dependência química, ela independe de ambiente, de escolaridade, de condição social, independe de tudo. Uhum. Porque eu conheço pessoas muito bem situadas aqui em São José, com uma dependência tremenda, dependência química, né? Uhum. E conheço também pessoas analfabeta também com dependência química. O que, que acontece com a dependência química? Então, tecnicamente, nós profissionais da área da dependência química, nós deixamos bem claro, não existe o consumo de substância psicoativa seguro. Né? Mas existem pessoas que têm a predisposição, que têm a vulnerabilidade. E a gente aqui pode falar muito, muito tranquilamente do lado espiritual. Uhum. Né? Já traz a matriz ali. As tendências ali, que a pessoa traz. As tendências já traz ali a marca no seu perispírito. E aí, dependendo de como essa pessoa conduz a sua vida, né? Dependendo das suas escolhas, ela pode sim tornar um dependente químico. Outras pessoas passam a encarnação inteira fazendo um uso esporádico do principalmente do álcool, né? Que é uma substância mais usada, que é a pior droga, inclusive. É a porta, nós, né? É a porta. É, de uma forma, não vou dizer tranquila, porque ele corre um risco. Né? Não existe uso de álcool seguro. Né? Vamos focar no álcool aqui. Não existe, porque a pessoa, se ela... Um copinho já, dependendo da quantidade, já altera, né? A crítica da pessoa, o sistema nervoso já está alterado. Uhum. Então, né, no dirigir, né, às vezes a pessoa fica um pouco agressiva. Então, cada um... Né, reage de uma forma. Então, para nós, não existe o uso de substância é seguro. Mas, voltando à pergunta do Rui, é assim, tem pessoas que têm a predisposição de desenvolver a dependência. E o uso contínuo, né, o sistema nervoso central vai adaptando à presença daquela substância. E aí tem alguns critérios, aí a pessoa, para ter aquele efeito que tinha antes, ela vai aumentando a substância. Né? E aí tem a compulsão, geralmente as pessoas são compulsivas, está atrelada a compulsão para o uso, e aí com o tempo isso vai, né, no contínuo, a pessoa vai se tornando um dependente. É, tem alguns que usa esporadicamente, esse não tem tanto problema, mas ele usa uma vez ou outra e não torna viciado. Eu frequentei durante 6 meses lá na Vila Serena, em São Paulo. O curso era das 9 até as 5 horas da tarde com dependência química. Uhum. Então, teve um especialista que está dizendo, aquele que chega em casa e fala, hoje eu tomei 10 cervejas e não senti nada, é esse que vai para a dependência. Exatamente, isso chama tolerância. é um dos critérios para a gente diagnosticar a dependência de substância psicoativa, qualquer delas, né? É a compulsão, é a tolerância, é a síndrome de abstinência, é a relevância no consumo. A pessoa esquece as outras coisas, passa a priorizar, né? Então, três critérios desses são sete. Três critérios desses já são suficientes para preencher, né, para a gente diagnosticar como dependência. Mas, antes disso, tem o uso esporádico, mas tem o uso de abuso também, que é aquela pessoa que, às vezes, usa uma substância assim, esporadicamente, de vez em quando, mas passa muito mal. Aquela pessoa que, assim, bebe uma vez no ano, mas no outro dia fica ali um caco, fica muito ruim. Isso já é um uso de abuso, a gente chama, classifica isso, que tem critérios também, um uso abusivo, né? Eu parei de beber porque eu falei assim, se for para beber e depois no outro dia ter aquela ressaca, aquela tremenda dor de cabeça, o pessoal até dizia que tem, a gente ficava com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Isso, guarda-chuva. Gosto de guarda-chuva. Enferrujado, né? Enferrujado. Guarda-chuva velho. Então eu falei, por que eu vou beber se no outro dia eu não aguento dor de cabeça, me sinto mal? E me parei mesmo de beber e não bebo nada hoje, né? Quer dizer, eu só bebo refrigerante. De vez em quando tomo um copinho de cerveja, mas é o suficiente, né? Então, esse uso que você está falando, que já tem algum prejuízo, já é um uso de abuso. Já é um uso abusivo, nocivo. Já é nocivo isso. Abusivo ou nocivo. Então, já acende a luzinha, porque é um passo para a dependência, se continuar. Né? A dependência, ela é uma doença, uma síndrome crônica, progressiva, né? E que se não for paralisada, leva à morte mesmo, né? Pessoa com os transtornos que são associados, aí, as comorbidades associadas, sejam elas mentais ou até física mesmo, né? Que a gente sabe que arrebenta com o organismo da pessoa. Glória, e as pessoas que procuram, por exemplo, porque o projeto ele é, digamos assim, a pessoa procura por livre e espontânea vontade, né? Ninguém, sim. Não é um lugar para internar ninguém, né? Não, não. Então as pessoas vão de livre e espontânea vontade lá, é mais assim, a família que leva, ela procura saber, tem uma determinada faixa da sociedade que procura mais, assim, como é que é? Olha, interessante que assim, a maioria das pessoas que vão não são espíritas, né? Então, são pessoas que, às vezes, chegam no centro para fazer um atendimento fraterno, mas que ainda não se tornou espírita, e é encaminhado, né? E as Irmandades Anônimas, como a gente tem uma parceria muito bacana, né, com NA, AA, Naranon, Alanon, Amor Exigente, eles também encaminham. E nós, o Curate, ele tornou-se um trabalho voltado à dependência química, muito respeitado aqui, que nós fazemos parte da rede de serviço do município de São José dos Campos, sobre drogas. Então, o CAPS mesmo encaminha pessoas para a gente lá, CAPS AD, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Né, a gente tem uma parceria muito, muito legal também. E, assim, a maioria dos dependentes chegam até nós, às vezes, pela família. Não é a maioria. Talvez sim, um pouco mais. E acontece de chegar, esses dias mesmo aconteceu, desse dependente não saber onde está indo, às vezes. A família leva meio que forçado. Aí a gente conversa, fala, olha, não é bem assim, precisa saber. A gente explica o que é e vê se a pessoa quer ficar, ela fica. Se não, né? Mas não adianta fazer isso, querer enganar. Precisa de conversar. Falar o que onde vai, tudo direitinho. Não adianta querer ludibriar a pessoa, não. Outra coisa assim também, galera, que eu percebo, não tem muita gente que acha que é milagre, acha, eu vou levar, e por ser no centro espírita, pensa mais ainda, assim, não, vai chegar lá, eles vão resolver esse negócio na hora. Essa dependência acaba de uma hora para outra, eles fazem uma reza lá, fazem uns negócios diferentes. Não tem muita gente que pensa isso, principalmente pensa, familiares. Pensa assim, pensa que é obsessão, que é influenciação espiritual, que até tem, mas não é só isso. Isso vem até depois, né, das escolhas da pessoa. Então, assim, tem. E aí a gente diz, né? Até porque não tem cura, né? Não tem cura, não vai resolver. Né? É uma porta, é uma das alças que o dependente químico precisa de abraçar, mas tem muitas outras. Esse dependente precisa ver se ele já tem comorbidade associada a essa dependência, se tiver transtorno mental associado, que é muito comum, precisa do psiquiatra ali acompanhando, precisa da psicoterapia, embora eu seja psicóloga, mas lá no Curitiba eu não sou psicóloga, eu sou a coordenadora voluntária. Né? Eu coloco o meu conhecimento, mas ali não. Né? E a pessoa precisa ter a vontade de transformar, de mudar. Né? Porque se a pessoa não quiser, não adianta. Né? Quando fala assim, eu estou vindo pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus filhos, a gente já meio que fala para a pessoa, olha, importante você vir por você. Você é a pessoa mais importante para você mesmo. E não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus que nos disse. Amar o próximo como a ti mesmo. Né? Então, assim, é daqui para lá. Eu tenho que gostar de mim primeiro. Se eu não for a pessoa, não cuidar de mim, né? Porque o propósito primeiro de Deus é que a gente cuide da gente. Né? Se eu não me amar, não tiver esse auto-amor, eu não vou amar ninguém, não vou conseguir ajudar ninguém. Eu preciso estar bem para ajudar o outro. Mas e daí, aquele problema da negação? Tantos familiares negam que o filho está entrando no caminho da droga, como o próprio dependente, ele também, não, eu paro a hora eu paro a hora que eu quiser, né? É a frase... Eu bebo, ninguém tem nada com isso. Tô bebendo com meu dinheiro, tô fumando com meu dinheiro. Não tô prejudicando ninguém. Não tô prejudicando ninguém. Mas tá, né? Mas tá, porque assim, é uma mãe de um dependente químico, ela não tem... Mas se for jovem, né? Mesmo o já adulto também, porque para a mãe nunca deixa de ser, né, ali. O filho não tem idade, né? É muito complicado isso. Né? E a gente vê que com essa negação, por exemplo, eu lembro que nós tínhamos um trabalho mediúnico lá na Paulo de Tarso, e estava uma pessoa participando da sessão que nós estávamos fazendo, e ela falou do filho dela que estava com problema, e veio um espírito e falou, olha, ele está com problema de droga. Nossa, ela saiu de lá brava, não volto mais, não quero saber, meu filho não é nada disso. E ela chegou à conclusão que até hoje ele deve estar com seus 50 anos, ainda é dependente químico. Por que isso? Né? Porque a dependência química, há um tempo atrás, hoje, graças a Deus, isso está mudando, era coisa de marginal. De gente que não presta, de gente que né, mau caráter. E não sem religião. Sim, é de gente que não tem Deus no coração, né, umas falas assim. Mas não é verdade, né? É uma doença. É uma doença e precisa ser crônica. É como se a pessoa tem diabetes, ela precisa ter um tratamento. O dependente, se ele preenche critérios para dependência de substância, ele precisa de uma assistência. E essa negação é muito comum, sim. Né? Às vezes, ali, a pessoa, até o familiar, quando está nessa, vamos dizer, entre aspas, na doença da codependência, da dependência emocional, às vezes ele é até facilitador. Né? A própria família, né? Sim, a própria família. Né? Porque quer proteger aquele filho, aquele marido, né? A mulher, tudo. Né? Então, precisa de a família também se tratar. Eu lembro que eu estava numa sessão lá em São Paulo, na Vila Serena, a pessoa falou, peguei e comecei a usar droga junto com meu filho. Sim, eu já vi isso também. Para ajudá-lo, né? E tem muitos que fazem isso. Sim, eu lembro, um tempo atrás, né, até na mídia mesmo, no jornal, o pai foi buscar a substância, né, na boca para o filho não passar pelo perrengue, não ir buscar, porque é, né, um ambiente hostil ali, né, e tudo, né? O pai foi e começou a usar a substância junto com ele. Né? Isso assim. Os dois dependentes. É muito triste isso, né? E hoje, provavelmente, isso que eu estou te falando já é bastante tempo que eu vi isso. Hoje, provavelmente, isso acontece menos. Não vou dizer que não acontece. As pessoas estão conscientizando e aceitando, né? Que a dependência química é uma doença, que não é mau caratismo, que não é sem vergonhice, né? Então, a Organização Mundial de Saúde já colocou o alcoolismo como doença, dependência química como doença. Sim, tem sim de tudo. Sim. Ah, tem sim? Sim, opa. Mas então a gente vê que é coisa muito mais complexa, né? E as nossas casas espíritas, por que que não tem, a maioria não tem trabalho com dependência aqui? Olha, Rui, existe até uma proposta da FEB, né? Existe até uma orientação da FEB nesse sentido. E talvez por ser algo bem específico, né? Mas eu não sei muito responder isso, não, né? Porque foi, é um trabalho que... Olha só, deixa eu falar da nossa experiência, talvez sirva. Quando o Alexandre me procurou e propôs, não sei muito bem por que que era eu, que ele insistia, eu falava que não. Na época, eu nem era especialista em dependência química ainda, eu já era psicóloga e tudo, trabalhava, mas não na área de dependência química especificamente. O que eu digo, assim, eu não tinha competência para atender a dependência química como psicóloga, né? Se alguém é dependente químico e vai no psicólogo ou no psiquiatra, esse profissional, é importante que ele seja um especialista nessa área, porque a nossa visão é outra, é muito específico, né? Então, assim, voltando à sua pergunta das casas espíritas, nós tivemos muita dificuldade na nossa casa de montar uma equipe de trabalhadores. Por quê? Porque as pessoas falavam assim, justamente por causa do estigma. Teve gente que chegou para mim e falou assim, nossa, mas esse pessoal vai entrar aqui no centro? Eu falei, peraí, que pessoal? Quem precisa de médico, segundo Jesus? São os doentes. Então, por conta dessa coisa, que são marginais, que, né, que são pessoas com menos valia. E não é verdade, né? Então, assim, quando o Alexandre me procurou, eu fui na reunião do conselho diretor da casa para informar e para pedir, né, ver se abraçavam junto, né? Porque não era eu, Gléria. Tanto que a UZI também abraçou essa proposta comigo, assim, muito... Com muita vontade, né? Tenho uma gratidão muito grande. E aí eu cheguei no conselho e falaram assim, ah, mas isso vai dar certo aqui? Por quê? Porque o trabalhador também, ele precisa de entender que se ele vai trabalhar com pessoas que têm a questão do uso de substância, ele também precisa entrar nesse processo. E nós sabemos que as pessoas gostam, né, de uma bebida e tudo. Aí eu chegava para um, olha, explicava o que era o trabalho e tudo. A pessoa falava, ah, mas eu não vou poder beber nem aquele vinho que eu bebo lá no Natal. Eu falei, olha, não é recomendado. Porque nós vamos trabalhar com pessoas que são dependentes. Acho que a gente precisa de, no mínimo, estar com eles. Uhum. Para esse trabalho fazer sentido, né? Então, assim, foi muito difícil montar essa equipe. Mas montamos. Eu lembro que o saudoso Cláudio Vidal, na época, no conselho, falou assim, ah, mas desse jeito a gente não vai. Vocês estão querendo pessoas perfeitas. Eu falei, não. Estão querendo pessoas que tenham o mesmo propósito, que está alinhado com o propósito do trabalho, né? Ah, mas não vai conseguir, gente. Eu falei, o Jacareí tem 5 anos. Eu lembro da resposta que eu dei. Vamos sim, o Jacareí tem 5 anos. Não foi muito fácil, mas nós conseguimos montar uma equipe muito boa, muito grande na época. Então, essa pergunta que o Rui fez foi interessante, mas ao mesmo tempo eu penso assim, hoje nós temos o Divino Mestre até para a gente indicar as pessoas, se chega com um problema, porque é o que a Gléria falou, não é qualquer um que pode conversar com essas pessoas, e a gente, todos os centros espíritas, alguém procura. Eu lembro que o Ismael, algum tempo atrás, acho que ela pediu até ajuda de vocês para tentar montar. Sim, eles foram assistir as reuniões. E parece que não foi para frente, você vê, mas não é falta de vontade, muitas vezes não aparece gente competente o suficiente para tocar o negócio para frente. Uhum. E eu penso assim também, tem um monte de outras coisas que outros centros espíritas fazem também. Sim. Né? Então, eu acho que é importante você desenvolver um projeto social de alguma maneira dentro de um centro espírita. Você tem que ter alguma coisa assim. Agora, nem todos têm que ter tudo. Uhum. Então, eu já indiquei muitas vezes as pessoas para procurar o projeto Curto, que chega e fala, você tem problema? Né? Você tem problema desse? Já, eu vou indicar para você ir no Divino Mestre, que lá tem um projeto muito bacana, tudo. Muitas vezes, porque eu falo, aqui não adianta você ficar dando passe na pessoa só. Ela precisa de algo a mais. Ela, né? Ela precisa de algo que é muito importante, que a gente chama de psicoeducação. Uhum. Né? Ela entender o porquê que ela é daquele jeito, o que, que é aquilo, né? Até para ela aceitar e entender esse processo. E nós fazemos isso, né? Eu gostaria de falar um pouquinho como que é o nosso trabalho, pode ser? Claro. Então, assim, o trabalho, né, a gente começa às 19h30, hoje ele está um pouco diferente por conta da pandemia, que nós não, hoje nós não temos um número de passistas suficiente para a gente ter uma câmara de passe. Uhum. Né, porque assim, o Divino Mestre, as pessoas às vezes são um pouco idosas, então muita gente não voltou ainda. Né, nessa pandemia. Então, nós começamos hoje às 20 horas, a gente faz uma prece um pouquinho mais longa, mais prolongada, e faz ali o passe coletivo. Né. Aí tem um tema. Esses temas são temas doutrinários, geralmente temas do Evangelho. Né. A gente faz o estudo dos 12 passos, mas não como as irmandades fazem, mas assim, a gente adota o sistema dos 12 passos. O que é a irmandade? Você está falando irmandade. Irmandade é NA, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, porque esses 12 passos, eles são universais. Ele é um patrimônio, né, do mundo, né, vou dizer assim. Todos podem usar. Então, a gente faz o estudo dos 12 passos e, normalmente, quem vai partilhar é alguém de NA, né, ou AA, pessoas, né, que já fizeram aquele passo, vai falar para a gente como que foi a vivência dela naquele passo, né, o que é muito bacana. Conta um pouco da sua história. E os outros temas são os temas técnicos, que são justamente esses que a gente fala da dependência química, como é que é esse processo, né? Fala sobre as substâncias, isso é os temas assim, mais nessa área da psicoeducação, que é muito importante, né? Para a pessoa ver, por exemplo, por que que uma coisa muito comum, né? As pessoas, os tabagistas chegam, uma pergunta clássica que eu faço, você já parou para pensar por que que você fuma? A pergunta é, porque a resposta é, porque me relaxa. Como que te relaxa se a nicotina ela é um estimulante do sistema nervoso central? Então, não tem que relaxar, ela vai te acelerar. Mas por que que tem a sensação de relaxar? Porque a pessoa já está dependente, o sistema nervoso central dela acostumou a funcionar com a presença da nicotina. Quando tira, vem a síndrome de abstinência. E ela fica irritadiça. Aí, quando ela fuma, parece que volta aquele normal que ela acha que é normal. Né? Então, assim, isso é importante para as pessoas entenderem como é que funciona esse mecanismo da dependência. Como é que isso evolui? Por que que eu me tornei um dependente? Né? Então, isso também é parte do trabalho também, essa parte técnica. Né? E o nosso trabalho também, né? Aí a gente tem esse tema, depois divide os grupos. Né, os grupos de familiares, que tem alguém na coordenação, que hoje é a Elaine, a Gleuza, e o grupo com os dependentes de qualquer substância, né, que eu que fico com esse grupo. E tem um suporte muito interessante, muito importante ao nosso trabalho, que é a reunião mediúnica específica. Interessante que essa reunião já estava lá às quartas-feiras, quando nós chegamos com o Curit lá. Já era uma reunião de bem mais de 20 anos. E, com o tempo, essa reunião foi adaptando o nosso trabalho. Eles foram preparados. Quando eles viram que estava tendo muito caso de dependência química, muitas comunicações de pessoas que desencarnaram com a questão da dependência química, eles pediram ajuda para nós. Aí eles começaram a estudar também, se preparar, estudar sobre dependência química. Uhum. Né? A gente ia também para fazer alguns esclarecimentos até eles caminharem. Né? E o trabalho continua hoje, é um suporte. E é justamente nesse trabalho que nós sabemos que o Alexandre está ali também no suporte. Né? Então, assim, ele provavelmente, né, foi conduzindo para ser dessa forma. Né? É, e o Dodô, ele, no plano espiritual, ele também encaminha, né, Jorge, lá na, uhum, na casa da Marcela. Ele encaminha também as pessoas para esse tratamento no mundo espiritual. Sim, nós não estamos sozinhos, né? A gente tem esse suporte aí. É a gente que está com eles, na verdade, né? Não são eles que estão com a gente. Tem até uma pergunta do Aécio que eu acho que dá para encaixar nesse tema, nesse momento que nós estamos falando. Ele coloca assim, sabe-se que existe uma ligação fortíssima entre dependentes químicos do plano físico e do plano espiritual. Existiria para esses últimos um tratamento desobsessivo eficaz? Sim. Eu acabei de... Exatamente. É a resposta, uhum, né? Uhum. Existe sim, né? A gente sabe, né? Inclusive, eu tenho um tema que é dependência química e as influenciações espirituais. Né? Então, assim, a pessoa também ela não está sozinha quando ela está usando a substância. Sim. né? Alguém sopra ali no ouvidinho, vai lá usar, mas a escolha é dela, ela nunca deixa de ser responsável. Isso é muito importante a gente falar. Uhum. Né? A gente não vai falar para dependente químico assim, ah, você usa porque você está sendo influenciado pelo espírito. Não, não. Eu sou responsável pela minha sintonia. Né? A gente nunca deixa de ser. Né? Então, assim, tem as influenciações, aqueles que usam durante o uso da pessoa, aqueles que vêm sugar o seu fluido. Né? Então, isso existe, sim. E hoje, né, conforme eu já falei, tem esses dependentes que desencarnaram que vão na reunião. E eu sei também que o João Luiz, lá em Cachoeira Paulista, João Luiz, que é um grande colaborador nosso também, inclusive ele vai participar dos nossos 20 anos, eles têm um trabalho lá em Cachoeira Paulista específico também, voltado para a dependência química. Nós também, lá no Paulo de Tarso, tem semana que nós falamos, hoje só vamos atender aos dependente químico já desencarnado. Isso. Mas isso. É interessante que é só dá dependente químico. Sim. Na outra semana fala, hoje nós vamos trabalhar com suicidas. Nossa, parece que a espiritualidade já está preparada para trazer. Com certeza. Porque, assim, essa ideia antes de chegar aqui já foi plasmada lá, já foi. É. Né? Então é assim que a gente trabalha. Por isso que eu digo, não são eles que trabalham com a gente que trabalha com eles, né? Com o plano espiritual. Mas e vocês trabalham com os 12 passos? Sim, os 12 passos, nós fazemos os estudos dos 12 passos. E os nossos temas também, até temas evangélicos, nós associamos com os passos também. Né? Então, mas nós não trabalhamos com os 12 passos como Narcóticos Anônimos, como a AA. Sim. Porque eles têm uma equipe para isso. Lá tem a questão do padrinho, da madrinha. Nós não temos alguém que fica responsável para aquele dependente que chega, que faz os passos com ele, que orienta. Nós estudamos, né, os passos, tem os textos, tudo, a gente vai, alguém partilha, né, fala da sua vivência com os passos. Por que os passos? Esses 12 passos. Eu até ia trazer nossa folheta, acabei esquecendo. Que lá tem os 12 passos. Aqui, se eu precisar. Então, os 12 passos. Ali está uma proposta de transformação moral. E o que é a doutrina espírita, se não isso? Tudo. A reforma interior, né? Né? Eu não gosto do termo reforma, viu? É. Pô, eu acho que reformar, a gente reforma, assim, um guarda-roupa. Eu gosto da transformação. Acho que a transformação parece que impacta mais. O Herculano Pires também era contra essa palavra reforma. Não sabia. Eu não gosto muito. Então, assim, é uma proposta de transformação moral. É só para engenheiro civil, né? Reforma. Isso. A minha esposa, Rodrigo, que é engenheira civil, ela fala. Mas eu considero os 12 passos como uma reforma íntima, uma reforma interior. Sim. Porque o primeiro passo eu acho muito importante, né? Sim. Aqui está o primeiro passo. Admitimos que, que era impotente diante das drogas, né? E que minha vida tinha tornado incontrolável. Que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. E todos que vão, assim, que começam a procurar, eles estão conscientes disso já ou não? É. Do que exatamente? Não, de que a droga está destruindo ele já. Né? Nem sempre. Porque muitos que procuram a gente, no centro espírita normal, que não seja esse trabalho, ele ainda acha que ele está por cima ainda, ele ainda acha que ele está dominando a coisa. Nem, né? Sempre. Tem as fases da motivação, que a pessoa às vezes fica ali na contemplação, vou, não vou, não é, depois vem a pré-contemplação, né? Antes, a pré-contemplação, que a pessoa acha que não está fazendo mal nenhum. Aí na contemplação já fica assim, será? Eu vou ou não vou? Fica ali na ambivalência, né? Até ela entender e preparar e entrar no processo. É assim mesmo, Rui. Legal. Calinho, quer dar falada no nome do pessoal que está aí no YouTube? Não, a lista quem tem é o Rodrigo. O Rodrigo, quer falar aí? A gente também, para fazer um break... É o Piero agora que está falando. Não sou eu, mas é o... Vou passar aqui o Piero. Fala. Bom, gente, aqui é o pessoal que está no YouTube. Ó, vamos lá. Bastante gente enviando uma mensagem aqui. Ó, desde o início, vamos lá. Daniel Rosa mandou bom domingo com eflúvios fraternais. Família Vivenciana, conhecendo o projeto Cura-te. com a querida irmã Gléria. Tina Neca também mandou um bom dia. Depois, Iramir, lá de Salvador, minha mãe mora em Salvador, desejando um excelente programa para toda a família vivenciana e um domingo abençoado. Isso aí você não precisa falar, não, próximo. Deixa, pode pular. O Carlinhos está aqui, já deu um bom dia. Suspeito. Sueli Castelo, bom dia, família vivenciana. Paz e harmonia a todos. Vera Lúcia, Batalha, bom dia. Que bom começo de domingo. Rodolfo Alexandrino, bom dia, irmãos. Célia Bila, bom dia. Vocês que trazem tanto conhecimento a todos os domingos, como eu, bebem dessa fonte. Benedito Figueiredo, bom dia a todos. Uma excelente programação, muita paz. Jamil Lima, bom dia, meus queridos irmãos. Eu também mandei bom dia. E Pula, bom dia. Trabalho lindo. Da Lívia Ribeiro, Vera Parodi. Clélia, bom dia. Deus abençoe pelo lindo trabalho. Bom dia, povo vivenciano. Fernanda Cassal, bom dia a todos. Nancy Lima, bom dia. Vera Parodi, Rui, eu estava com a Cristina Zeppelini e o Nelson Borges. Começou com o departamento de mãe solteira e depois departamento de mãe solteira. Da mãe solteira. Mãe sozinha. Mãe sozinha, né? O tempo maravilhoso. Olha a pergunta do Aécio, bom dia. Valéria Plaizan, João Ramalho também deu bom dia. Daniel Rosa, Gléria, de que maneira... aqui já é uma pergunta, né? Gléria, de que maneira os voluntários acolhem os dependentes químicos respeitando a vontade em querer se medicar para tirar a vontade de usar droga? Há um acompanhamento de abstinência compartilhada? Só para acrescentar aqui o nome da Alessandra Martins também, da Brieta, que entraram aqui também, o Piero pulou aí, a Nancy também. E o Galinho falou que tinha mais nome antes, parece que os nomes somem daí. Mas aí, Gléria, pode responder isso aí e a gente vai para o intervalo. Tá. Então, quando o dependente chega, né, ele é acolhido, a gente faz o atendimento fraterno e escuta a história dele, né? Na maioria, já tem o propósito de parar de usar, quando eles vão, né, por livre e espontânea vontade, quando nos procuram. Já fizeram praticamente o primeiro passo ali pela metade. Uhum. Né? Então, aí, se a gente vê que precisa... a gente orienta para procurar o CAPS. Sempre a gente orienta. A gente fala... CAPS. O CAPS. Que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. O CAPS AD. Então, isso sempre... existe no Brasil inteiro, CAPS. Existe, né? No Brasil inteiro. E aqui funciona muito bem, eu sei. Porque tem estados que eu sei que não funciona muito bem, não. Mas aqui funciona muito bem. Então, a gente normalmente indica o CAPS. Às vezes, a pessoa até já vem medicada ou não, né? E se tem queixas... Porque, a princípio, se a pessoa está intoxicada com substâncias ainda, principalmente o álcool, aí precisa de uma parte clínica também. Então, a gente escuta e vai orientando essa pessoa. Né? E assim, ele falou da abstinência. A abstinência ela é conquistada, né, a cada dia, ou só por hoje, né? Então, assim, precisa dessa pessoa estar no programa mesmo, né? Mas se recai, se tem um lapso, não volta a estaca zero, porque já tem um aprendizado. Porque a pessoa fala, voltei ao zero. Não, vamos retomar, né, e vamos adiante. Né? Porque assim, a gente não programa uma recaída, mas ela faz parte de todo esse processo. Né? Ela pode ocorrer. Né? Mas a síndrome de abstinência é terrível, né? Sim, a síndrome de abstinência, mas ela. Por isso que é importante ter um médico acompanhando. Sim. Né? Porque tem medicamentos que a pessoa fala. E é muito comum eles falarem assim: mas eu vou usar uma droga. Mas espera aí, mas e a droga que você usa? Essa droga ela está sob controle, ela, né, é um medicamento, que é droga, sim, né, que vai atuar no sistema nervoso central, mas é um controle e a gente sabe que é por um tempo e vai ajudar, não precisa ser tão sofrido. Né? Essa dor, esse sofrimento, ele pode ser diminuído, não vai resolver a questão, mas ele pode ser diminuído com o uso de um medicamento, né, receitado por um médico psiquiatra, com especialização em dependência química, que sabe muito bem o que está fazendo. A recaída é aquela pessoa que para, depois volta... Isso, que fica um tempo em abstinência, né, e depois volta a usar. Fica um mês, dois meses. E isso, assim, né, gente, por que que a gente fala só por hoje? E a gente sabe, lá no Curate já teve uma pessoa que estava há mais de 20 anos, era um dependente de álcool. não tinha outras substâncias envolvidas, não. É, era um trabalhador já conosco, ele, nossa, era muito, muito colaborativo, né? Era muito importante a presença dele ali, que ele tinha uma vivência muito grande com a A e trazia isso para a gente. Ele estava 22 anos. Um dia, assim, calor, né? Estou voltando para casa, acho que já dá, né, para tomar uma, né? Não foi só uma, foram algumas. E ele recaiu. Né? Isso já tem muito tempo, e depois ele... E quando acontece isso, tem a reinstalação da síndrome mesmo, a pessoa ficando muito tempo sem usar a substância, é um dos critérios também. Quando recai, em pouco tempo volta ao estágio anterior, de 20 anos atrás, que foi o que aconteceu com ele. É porque eu, fazendo o curso com o especialista, está dizendo que a dependência química é como se fosse uma vela acesa. Uhum. E você parou, para ali. Para, vamos dizer, aquela chama da, uhum, da vela. Uhum. Você voltando, ela volta na mesma condição. Sim, exatamente isso, Rui. É uma analogia muito boa essa. É exatamente isso. Não interessa se é um mês, um ano, 20 anos. Não interessa. A síndrome reinstala no mesmo nível que estava antes dessa parada. É complicado. Aqui também entrou o Edson Andrade. Está dando um bom dia. A Keila também, dando um bom domingo a todos. A Rosilma Ferreira. A Rosilma Ferreira Pereira do Nascimento. Né? A Rosilma sempre está aqui conosco também. Está dizendo o trabalho maravilhoso que é o Curati. A Ronália, lá de Remanso, na Bahia, também entrando aqui para dar um bom dia. A Rosilma dizendo que o Kardec, né? O Alexandre Kardec continua com esse trabalho no plano espiritual, como a Glória sim, falou. Sim, a Rosilma é uma querida, ela faz parte desse grupo mediúnico que dá apoio ao nosso trabalho. Ela está colocando aqui que sim, né? Ela faz esse trabalho. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, um grande abraço para ela e para o Rivail. O Bessa também, o Bessa entrou aqui também. Josefina Rodrigues. O Amara Monteiro também, um grande abraço. Né? A Carmelina Leite, dando um bom dia. O Aécio, de novo, bom dia, Aécio, a gente já tinha feito sua pergunta, por isso que talvez a gente não deu o bom dia para o Aécio, mas vamos dar bom dia, Aécio. A Maria Siqueira, bom dia, gratidão. A Antônia, deixa eu ver se for pergunta da Antônia, a gente responde na volta, tá bom, galera? Tá bom. Muitos responsáveis atenuam o uso do álcool e outras drogas por adolescentes como sendo um rito de passagem, uma experiência. Outros, por negação, a possível realidade passam a mimar o adolescente. É uma afirmação que ela tá fazendo, mas você quer comentar também isso aqui? É muito comum mesmo, né? Porque assim, o álcool, por ser uma droga liberada, ela é liberada, ela não é legalizada, tem diferença, tá? Menor não pode comprar álcool. Uhum. Isso é ilegal. Né? Ela é liberada. Tem muito aceitação, né? Ah, isso passa. Pode até passar, gente, mas existe o grande risco de não passar, de um adolescente despontar ali, né? É a mesma coisa o uso da maconha. Né? A maconha, que é a droga, é mais ou menos igual ao álcool, né? Apesar de não ser liberada, mas ela tem essa coisa da erva inocente, né? Não é. A maconha é uma planta alucinógena, o THC, né, que é a substância que ela tem, que é o canabinoide que causa, né, a dependência, e pode despertar uma psicose em tenra idade, com uso. Eu já vi. Isso tem, né, registrado em artigos, tudo isso. E eu já vi também. Já aconteceu de a pessoa usar e surtar, ter um surto psicótico. Né? E isso, e uma vez despontado isso, é um paciente psiquiátrico. Né? Então, assim, não vamos inocentar o álcool, não. O álcool, gente, é a droga que mais mata. Às vezes as pessoas morrem por causa do uso do álcool, nem sabem disso. Morre com uma pancreatite, com uma cirrose, né? Os cânceres, né, são muitos cânceres são causados, né, pelo uso do álcool. Então, assim, é atenuado, né? Cardiopatias, Uhum. Né? Então, as doenças associadas ao álcool são muitas. Né? Então, eu digo, né, que assim, os médicos clínicos deveriam falar isso para os pacientes. Aí falam, né? Eu já vi paciente que chega a mim e fala, eu fui naquela psicóloga, assim. Falou, não, mas você não tem problema ser usado esse tanto. Por isso que eu digo, um psicólogo que não tem uma especialização de dependência química não tem essa visão que a gente tem, né? Que pode evoluir para uma dependência. Esse risco sempre existe, né? Então, o álcool não é a porta de entrada para muitas outras substâncias. Porque a pessoa alcoolizada, isso é muito comum, né? O ambiente é propício. Chega um e oferece outra substância. Uhum. A pessoa está alcoolizada. O sistema nervoso central, ela não tem crítica. Ela usa. Uhum. Não, e quando eu era garoto, era comum a gente achar que era machão. Quando bebia, quando tomava lá. Eu nunca gostei de cerveja, mas gostava de rum, gostava de gin, quer dizer, aquela coisa toda. Então era bonito, era bonito beber. Era bonito beber, e quanto mais você bebia, não ficava bêbado, isso é tolerância. Esse era o candidato a desenvolver a dependência. Quem tem tolerância é o candidato a desenvolver a dependência. Né? Às vezes tem cinco pessoas. Quatro já passa mal de cara, o outro fica lá bacanão e se gaba por conta disso. Uhum. Né? Olha, eu bebo e não fico. Então, você tem tolerância, meu camarada. Você, se não parar, vai desenvolver dependência, que é um critério forte. Tá. Vamos fazer um intervalo? A gente vai para o intervalo com uma música aqui, com Sérgio Santos, Jovem Amigo. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba, não sabe o que faz. Isso não traz recompensa, e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor, nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe meus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe meus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo. Não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer? meu jovem amigo, que vive na vida a sonhar, mas não valoriza o que é lindo, não vê o céu, nem vê o mar. Viver é importante, eu sei, mas não te destruas assim. Tua cabeça não pensa, se acaba não sabe o que faz. Isso não traz recompensa, e o tempo não volta jamais. Quem passa essa coisa no mundo não sabe o que é solidão. Não tem sentimento profundo, não tem amor, nem coração. Droga porque continua tirando a paz do irmão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Mas eu te peço, não deixe teus sonhos caírem no chão. Nosso mundo tem a lua, o sol, tem o colorido de um jardim, mas a vida vai além de tudo, não termina aqui, não terá fim. Faça da tua vida uma canção, viva a alegria de viver. Para que seguir na escuridão? Para que sofrer? E nós estamos hoje com a nossa irmã Glória de Oliveira, que é voluntária do Centro Espírita Divino Mestre, coordenadora do projeto Cura-te em São José dos Campos, psicóloga e especialista em dependência química. Tem pergunta, Jorge? Tem pergunta sim, mas deixa eu colocar em ordem aqui a... as colocações das pessoas, né? É, os recadinhos. A Irene do Espírito Santo também mandando um abraço aqui para todos. A Irene, que é lá de Santos, né? Um grande abraço também para ela, para o Gustavo. A Nina Lopes, um bom dia. A Célia Maria Dias também, um bom dia. É a Rosane Yamamura, bom dia. Estou participando do projeto Curto e sou muito grata à Glória e equipe de participantes pelos esclarecimentos recebidos. Bom domingo e abraços. Antônia. Um grande abraço para a Rosane Yamamura, tá? Uhum. É. Antônia, ela complementa aquela quando ela está falando do jovem lá. Glória, agora há pouco, ela coloca assim: mimar o adolescente para que não se sinta perseguido e aí sim intensifique-se o uso. E ainda não deparamos com adultos e ainda nos deparamos com adultos que sentem-se culpados e também adoecem. Qual o trabalho é feito com a família? Então, essas pessoas que adoecem são exatamente os codependentes ou dependentes emocional. Né? Por exemplo, uma mãe que tem um filho que usa substância, né, que ele sai, ele some à noite. Essa mãe não vai dormir enquanto esse menino não voltar. Né? Eu conheço uma pessoa que ela saía às madrugadas e ia nos lugares que vendia droga, nas bocas. Né? Então, isso é perigosíssimo. Essa pessoa se colocava em risco atrás da filha. Né? Até que ela viu que isso não ia adiantar mais. Ela precisa cuidar dela. E quando isso acontece, às vezes assim, a família, sem perceber, de uma forma involuntária, inconsciente, às vezes facilita o uso. Por exemplo, dá um exemplo clássico, né? O marido é um dependente de álcool. Né? A esposa fica ali, ele sai, ela sabe que ele vai chegar altas horas da noite ou da madrugada, mas ela não dorme enquanto ele não chega. Ele chega, muito alcoolizado, muito embriagado, e deita ali na sala. Ali ele até faz as necessidades e tudo. O que que essa, que essa esposa faz? Ela pega esse marido, dá banho e bota na cama. Aí, no outro dia, ela fala para ele: nossa, você chegou num estado, né? Você fez xixi, você vomitou, você etc. e tal. Imagina, eu estou limpinho na cama. Isso é a doença da codependência, da dependência emocional. Aí essa pessoa, ela vai para um grupo, né? Para um grupo de família, de apoio ao codependente ou dependente emocional. Ela vai aprender que, se ela continuar fazendo isso, ela está facilitando a vida dessa pessoa. Ela para de fazer. Aí, esse dependente, de repente, vai se ver naquela situação. Ou então, assim, eu falo para as pessoas assim: filma. Filma uma hora que essa pessoa chegar desse jeito. E no outro dia mostra. Já aconteceu de funcionar. A pessoa falou: nossa, mas eu fico assim, então vou buscar ajuda. Porque às vezes a pessoa não se percebe, dá um apagão. E não acredita depois. Não acredita, não, imagina, você está inventando isso. Então deixa a pessoa se ver, né? Como diz, ao ridículo que ela fica, ao que ela se propõe a fazer, né? Como que ela fica mesmo, né? Então, é importante isso, né? Não adianta você ficar ali protegendo, porque essa pessoa não busca ajuda. Né? Agora, é importante, sim. Né? Não adianta, por exemplo, um pai, uma mãe que descobre que o adolescente tá usando qualquer droga. Não adianta bater, não adianta ameaçar. Tem que acolher e buscar ajuda, principalmente para si mesmo. Sim. Se o adolescente ainda não quer, vai para um grupo, vai entender o que é a dependência, como é que é isso, vai cuidar de si. Né? Para não entrar nessa de ser um facilitador dessa possível dependência desse adolescente, né, que começou um uso. Não adianta também esse tratamento de choque. Não adianta. Eu tenho uma amiga que o marido dela se consertou, né? Porque ele chegava bêbado, ela fazia tudo isso. Ela limpava, cuidava. Um dia ela falou: eu não vou. Ela foi no Aranon. Chegou e falou: você tem que fazer isso. E ela fez. Um dia ele chegou bêbado, foi para a cama, tropeçou, caiu, ficou entalado entre o guarda-roupa e a parede. Lá ele vomitou, ficou toda aquela roupa, tudo fedida, aquela coisa mal cheirosa. No outro dia ele acordou. Quando ele acordou, ele viu daquele jeito e falou: olha, esse é o estado que você chega sempre. E eu sempre cuidei de você. A partir de hoje, não vou mais fazer isso. Perfeito. E ele conseguiu acompanhá-la e hoje é um trabalhador, né, em São Paulo, muito, trabalha muito com os dependentes químicos. Uhum. Isso é o que a gente chama de desligamento com amor. Você não pode viver o que o outro está vivendo. Isso chama desligamento com amor. Né? Você não está abandonando a pessoa. Uhum. Você está desligando. Olha, eu estou aqui. Dizer não também é amor, né, Glória? Sim, com certeza. E limite. O desligamento emocional, Glória? O que você pode dizer para a gente que tem... Eu mesmo, quando estava fazendo esse curso lá em São Paulo, a pessoa falou: olha, eu me desliguei emocionalmente do meu filho porque não tem jeito. Então, é justamente isso, né? Entender que eu posso ajudar. Né, é estar ao lado, não adianta estar na frente querendo fazer as coisas por ele, proteger, né, tem que esclarecer, né, então assim, estou aqui, quando você precisar de mim eu estou aqui, mas não adianta, gente, querer. Na própria oração da serenidade, né, que é aí uma oração belíssima, modificar as coisas que eu posso modificar, né, e aceitar aquelas que eu não posso, então tem que aceitar, né? Uhum. Estou Legal. Aqui. Né? Mas eu te amo, não concordo com o que você está fazendo, mas eu te amo. Uhum. Não deixei de te amar. Eu estou saindo de cena. Né? Isso é com você. Quando você resolver precisar de mim, eu estou aqui. Né? Olha que bonito que é, viu, Jorge? A oração de serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar aquela que posso e sabedoria Sim. para perceber a diferença. Qual que eu posso, qual que eu não posso. É uma oração universal também. Ela foi captada por esses grupos, mas na realidade ela serve para tudo. Eu faço essa oração quase toda noite, eu acho que eu faço essa oração. Sim. Né? A codependência, não, não precisa. A maioria de nós, se não todos nós, temos um nível de codependência, né? Não precisa nem de ter um dependente químico. E essa oração, galera, ela serve para qualquer coisa da nossa vida. É isso que eu estou te dizendo. Você pedir serenidade, pedir coragem, pedir sabedoria para tudo, né? Perfeito. Não, não, não, tem, não precisa especificar, não. Não precisa ter um dependente na família, né? Para todos nós. Para todos. É, olha só, galera. É, Carlinho. Tem aqui, a dona Marli está falando aí, né? É, a Marli Alexandrina está dizendo: bom dia, família vivenciana. O programa está maravilhoso, mostrando uma saída para o álcool e drogas. Os grupos estão com as portas abertas. Obrigada, galera. A dona Marli, ela é do Al-Anon há muitos e muitos anos. Deve ter aí uns 50 anos dela, não. É, eu acredito que aqui, só aqui em São José, acho que é mais de 25 anos que o Rodolfo, ele... Não, 25 frequenta. Anos, o senhor Rodolfo já tem uns 75 já. Isso. É, o Rodolfo, uma vez ele contou uma história pra gente, que ele veio lá de Goitacazes, veio pra cá, desceu na rodoviária de São Paulo. Ele está ouvindo lá, viu? Ele para São Vicente, para Santos. Aí que ficou aqui. Não, daí ele tomou todas e pegou o ônibus errado e veio para São José dos Campos. Opa. Então, isso quem contou para a gente foi ele mesmo que contou, né? Que ele veio para São José dos Campos, chegou aqui e arrumou um emprego na GM, né? E ficou então, a vida toda, se aposentou na GM. Um grande abraço para você. Desculpe, eu estar quebrando o anonimato, mas é importante que você... Que pessoa saiba. Essa hora, por exemplo, essa hora eu não sei se ele ainda tá. Ele ouve o programa todos os domingos, todo depois domingo. A gente comenta, né? Mas aí ele ouve uma hora, né? O programa, até nove. Depois das nove ele vai para o AA. Ah. Eu acho que ele e mais um amigo nosso são os mais antigos do AA em São José dos Campos. E depois ele assiste o resto do programa quando ele volta. Né? Sim, sim. Então ele. Por isso que a dona Marli, que é a esposa dele, é do Al-Anon também. Né? Então os dois fazem esse trabalho muito bacana mesmo. Um grande abraço para o casal, que vale a pena. E a menina deles é uma líder nessa. É, exatamente. Ô, Carlinho, aí tem aqui o Arlete também. A Arlete tem um programa aqui também na nossa rádio. Uhum. É o programa. Seja mais feliz. Não é Seja Mais Feliz, não. É, prosa criativa. Prosa criativa da caixinha, né? É. Ela está fazendo a colocação aqui. É, bom dia. O trabalho voluntário apoia muitas pessoas. As pessoas precisam também de doações de cunho emocional? Eu ofereço a comunicação não violenta. O que você acha disso? Muito bacana. É ser assertivo, a comunicação não violenta são propostas muito bacanas, sim. Tem mais uma pergunta do Aécio? Tem outra pergunta do Aécio aqui. Ele pede para você. Para a pessoa, as senhoras, as pessoas viciadas em sexo poderiam ser um tipo de droga que, ao meu ver, é um vício incontrolável e que mal se ouve falar em campanhas ou um tratamento eficaz? Então, aí já entra no outro tipo, né? É compulsão, né? Por sexo, por comida, né, o jogo, né, que assim o nosso trabalho, por ser um trabalho voltado à dependência química, a gente nem tem como acolher essas pessoas, a gente não teria competência. Né? Porque assim, como que é o trabalho? Né? Importante falar isso. É essa os grupos, eles trabalham com a identificação. Né? Essa partilha é o grupo de mútua ajuda. A sua história, ela pode ser diferente da minha, mas tem algumas coisas que eu identifico. Né? Cada um tem a sua história. E é por isso que funciona. Né? Aí as pessoas sentem pertencendo àquele espaço. Né? Tem essa sensação de pertencimento que é muito importante para a autoestima, para o auto-amor da pessoa. Né? Então, tem isso também, que eu acho muito, penso ser bem importante falar dessas irmandades anônimas. Né? As pessoas sentem, né, pertencendo àquele grupo. Quem é de AA, aquilo ali é a família. E outra coisa, quando se deixa de usar uma droga, tem o clássico, evitar lugares, pessoas e hábitos do uso. Né, da ativa. Então, o que eu vou fazer? Nós somos seres sociáveis. Né? Então, assim, se eu estou numa irmandade, eu vou fazer ali o meu ciclo de amizade, o meu social ali, né? Agora, se eu não tenho isso, fica bem mais difícil. Onde eu vou? Eu vou nos lugares de ativa, né? Então, isso é muito importante também. É um apoio mesmo, né, Glenda? Uhum. Por isso que fala sempre grupo de apoio, né? Porque sim. É onde todo mundo entende aquilo que o outro está passando. Sim. Inclusive, eu já fui algumas vezes na reunião do AA, né? Era festa, né? Festiva. Uhum, uhum. Eu descobri uma coisa interessante, que muita gente vai também numa reunião festiva e chega lá e descobre que é alcoólatra. Sim. Ou descobre identifica, lá. Né? Ou identifica, né? Identifica. Fala, pô, peraí, mas eu sou desse jeito aí. Já está acontecendo isso comigo. Perfeito. Porque tem tantos exemplos que são contados, são relatados, que a pessoa ela se encaixa dentro daquilo. Exatamente. Ali. Fala, peraí, eu então faço isso, né? Eu faço isso. Nossa, isso já aconteceu comigo. Uhum. Olha, será... Né? Acende a luz aí, né? Uhum. Os Narcóticos Anônimos, todo último, não sei se ainda continua, todo último domingo do mês, eles fazem aquela reunião aberta, onde mistura o dependente e seus familiares, que é justamente aquela partilha, né? Eu já fui bastante em reuniões de AA, de NA. É. Quando a gente estava idealizando o trabalho, né, eles são co-irmãos da gente. A gente tem uma relação muito, muito bacana. Tanto é que eles, Amor Exigente, AA, NA, Naranon, Alanon, são pessoas que vão colaborar conosco também. A gente tem aí uma parceria. Rui, a dona Mali colocou aqui que já tem mais de 48 anos. Eles estão. A dona Mali. Dona Mali, Alexandrina, esposa do seu Rodolfo. Tá falando que tem mais de 48 anos. É, então. Né, que eles estão nessa, né? Firmes, né? Batalha. Desde que o seu Rodolfo entrou no começo, aí ela foi junto. E os dois estão aí nessa batalha. É um exemplo. É um exemplo mesmo, os dois nesse. É um exemplo sentido, né? Que merece ser seguido, né? Uhum. Sim. Não, eu nunca esqueço de uma partilha que eu fui, viu, Jorge? Lá com eu e a minha esposa fomos numa partilha do NA. Aí chegou um garoto, sentou lá. Bom, hoje eu quero partilhar. Ele falou, eu quando estava na ativa... Eu era má companhia para mim mesmo. Então ele reconhecia que ele, enquanto estava só, não podia ficar sozinho, porque ele era má companhia para ele mesmo. Sim. Né? Uhum. É. Isso mesmo, por isso que pedir ajuda, né? Uhum. É uma coisa assim de. Muito importante. Abrindo um parênteses aqui, a Letícia Souza está dando um bom dia a todos e diz que na casa da Marcela o trabalho é lindo, agradeço muito a oportunidade de aprender com os ensinamentos de Jesus. Mas eu trabalho na parte do Evangelho mesmo, passe e tem cartas consoladoras, né? E a Fernanda Cassal, que é de lá, é a líder, né? Lá, que é a média de psicografia, está agradecendo pelo carinho da Letícia aqui também. A Cláudia Regina Marcondes também está dando um bom dia, um feliz domingo a todos. A Marta Amara, que é lá do Paulo de Tarso, também está dando um bom dia. A Brie, nossa amiga Brie também. Programa maravilhoso. Vivi parte da infância e toda a minha adolescência com meu pai alcoólatra. Hoje ele está há 23 anos sem a bebida. Que agora ótimo. A luta é com a minha mãe, que está nessa situação, mas não aceita. Olha só que coisa. Uhum, né? Uhum. Quer dizer, você viu a pessoa que viveu aquilo, que é o caso do pai, né? Uhum. Que deve ser assim, fala, puxa vida, já passei por isso e estou vendo alguém aqui perto de mim passando. Deve ser meio complicado, né, Glória? É, mas isso é comum, né? É comum também. Né? Saber assim se ela veio evoluindo, se ela já bebia quando ele ainda estava na ativa, né? Porque se ela já também estava bebendo, ela sentiu isso, mas assim, de uma forma anestesiada. Né? Não tem muita consciência do que é. Né? Então entra nessa negação mesmo. Né? Não sei como que é o caso. Mas uma hora, como diz, cai a ficha, né? Hoje não tem mais ficha para cair, mas o ditado continua. Ela coloca que o apoio da família é muito importante. Com certeza também. Sim. A mãe, embora não aceitando, com certeza eles estão apoiando também. Com certeza. Né? E ela vai, né? Eles já, e provavelmente, se é um AA, né, o pai, eles sabem que não adianta forçar. Ela vai ter, né? É importante ela conscientizar e pedir ajuda. É, porque a gente observa que quando nós falamos em suicídio, para um suicida, ele complica a vida ou então cria uma certa dependência para 8 pessoas. E o dependente químico parece-me que é igual, né? Ele ele cria uma série de problemas para a família toda. No entorno, para a família, para os amigos mais próximos, sim, né? Porque passa a querer proteger aquela pessoa, né? Então, assim, é gente que às vezes alcoolizado, quer pegar carro, aí tem que alguém correr, tem, nossa, vai bater o carro, vai isso aqui. A pessoa passa a meio que viver a vida do outro, né? Então, assim, é um, não fica só na família. Uhum. Né? No entorno mesmo. Glória, o que, que você pode dizer também daquelas pessoas que fica dentro de casa com o pai, com a mãe, e começa a vender liquidificador, vender relógio, vender joia da família? O que, que você pode dizer dessas pessoas? Isso é muito comum, né? É comum. O dependente químico, porque tem lá o critério, né? A prioridade é a substância, é a droga. Ele não mede consequências, gente. Pode ser uma pessoa boníssima, maravilhosa, mas a hora que vem a fissura, que vem a síndrome de abstinência, essa pessoa... A fissura? A vontade de usar. Né? Vem a síndrome de abstinência, essa fissura, essa vontade de usar, tem que usar a qualquer custo. Pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se ela estiver nesse estado, ela pode fazer qualquer loucura. Né? Ela pega coisas para vender. Né? Isso é muito comum. Rouba dinheiro do pai. Rouba dinheiro, né? E é comum, sim. E pode... vende roupa, vende sapato. Sim, sim. Ganha um tênis novo, volta para casa sem o tênis, né? Então, a gente tem casos que a pessoa voltou simplesmente só de cueca, vendeu toda a roupa. Uhum. Né? Isso acontece. Então, é loucura mesmo, né? Quando a pessoa está no auge da dependência, né? E que vem essa vontade de usar, ela não mede consequências. A gente sabe até de mortes, né? Filho que matou pai. Tem aí, a gente... Isso, eu lembro desse da avó. Né? Eu lembro desse moço, uma coisa muito triste. Né? Ele matou a avó porque a avó não queria dar dinheiro para ele. É muito, muito triste isso. O Oswaldo Barbosa também, nosso amigo, está dando um bom dia a toda a família vivenciana e desejando um bom domingo, saúde, amor e alegria a todos. O Aécio está fazendo uma pergunta muito legal, porque essa pergunta aqui agora é uma pergunta que vocês estão falando aí desde o começo, e tem muita gente que não sabe o que é isso, 12 passos. Cada passo desse dá para fazer um programa, né? A gente sabe disso. Dá. Cada passo desse dá para fazer um programa. Que também é universal, esse ensinamento. Mas dá para falar rapidinho? O Rui está com eles escrito aí. Depois, se a galera quiser comentar, não sei. Você sabe de cor? Não, de cor não. Mas vai falando aí, Rui. Fala rápido, só então, para as pessoas ouvirem, né? O primeiro, que é o mais importante, é admitimos que éramos impotentes perante a droga e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Então, a pessoa perde o domínio sobre as vidas. O segundo passo. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos, poderia devolver-nos a sanidade. O terceiro passo. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. O quarto, esse talvez seja o mais difícil, viu, Jorge? Porque eu participei muito tempo de cursos, então ele está dizendo que o mais difícil é o quarto passo. É o do autoconhecimento, né? Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O quinto passo, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano, a natureza exata de nossas... É a partilha do quarto passo. É contar para alguém o que eu fiz, né? E pode ter, então, coisa boa também, não é só errado, não. Reconhecer as falhas dele não é fácil, não, né? Porque a gente reconhece as falhas dos outros, mas não reconhecemos a nossa. Sim. O sexto passo, prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O sétimo passo, humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Oitavo passo, fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Isso também é difícil. É difícil. O nono passo, fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-las significasse prejudicá-las ou a outro. O décimo, continuamos fazendo inventário pessoal e quando estamos errados, nós o admitimos prontamente. Então, essa é outra coisa difícil também, né? O 11º, procuramos, através da prece, da meditação, melhorar nossos contatos conscientes com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. O 12º já é colocar em prática. É colocar em prática, né? O que aprendeu, dar de graça o que de graça recebeu. É, o 12º, tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir essa mensagem aos alcoólicos e praticar esses princípios em todas as nossas atividades. Aqui então, fala alcoólico porque é do Alcoólicos Anônimos, mas serve para todos. Para todas as irmandades, para todos os grupos, né? Então, assim, você vê, são passos espiritualistas, né? Quando fala assim, muita gente fala, ah, mas eu vou entregar para Deus. Gente, isso é para quebrar o ego, né? Existe alguém que pode me ajudar, né? Então, assim, não sou, eu não sei tudo, né? Então, é entregar mesmo, fala, né? E acreditar. E esse Deus, e esse Deus, esse poder superior, isso, pode, não precisa ser esse Deus concebido pela doutrina espírita, por exemplo, né? A causa primeira de todas as coisas. Pode ser alguém, assim, um padrinho de NA, de AA, da Irmandade, né? Não precisa necessariamente, porque é muito difícil falar em poder superior, em Deus, para dependente químico. Eles chegam lá destruídos, né? Eles não... Não, eu não sou ninguém, não existe ninguém olhando por mim, né? Não existe Deus, não. Se existisse, eu não seria assim, né? Então, é muito difícil isso. Então, isso é um processo também. Né? A pessoa, às vezes, já não consegue. Ela faz o primeiro passo, fica ali no primeiro passo um ano, né? Já está bom, se não está usando, já está bom. Aí depois ela vai abrindo a mente e começa a trabalhar, né, os outros passos. A gente não pode querer atropelar. É só por hoje mesmo. É o que eu dou conta de fazer. Eu dou conta hoje de ficar sem usar? Está ótimo. Está ótimo. Só por hoje. Né? É abstinência. A gente chama isso de abstinência. E a recuperação, de verdade, ela engloba a vida do ser como um todo. Recuperação é isso, é a transformação, né? E era comum quando o Dodô era encarnado, né? A gente, ele pegar o telefone, as pessoas falando com ele, porque ele era o padrinho de várias pessoas. Sim. Que vinha lá contar os casos, o que está acontecendo. Estou sentindo a vontade doida de cheirar, de fumar, de beber. E ele dava aquela bronca que eu ficava até assustado de ver a bronca. Acolhe, né? É uma bronca acolhedora. É. Fala, não, fulano. E às vezes a pessoa está ali já no precipício. Eu sei de pessoas que falam, não, eu estou indo aí, me espera aí. Até vai, se não for na madrugada, né? Se não for assim. Então, assim, é um socorro mesmo, é um pedido de ajuda que esse pessoal das irmandades, né, que eu chamo de irmandade, são os grupos, né, de ANA, tá, as Irmandades Anônimas. Eles fazem com muita maestria, né, eles são muito colaborativos, muito acolhedores, né, tem a famosa abordagem, né? Sim, isso já é outra coisa, é para a pessoa que ainda não está, né? O Dodô, quando ele desencarnou, ele estava 17 anos limpo, né? 17 anos limpo. E no velório dele nós tivemos uma surpresa muito positiva, no sentido de quantidade de gente que estava lá. Pessoal de NA estava em peso lá, eu vi. E muita gente falando que ele rodava as madrugadas por aí, o Dodô, para poder puxar os caras do buraco. Também. Depois, quando eu escrevi o livro Casa da Marcela, né, que o Dodô aparece no livro Casa da Marcela, e aí, para mim, não foi surpresa de ver que ele estava trabalhando e é exatamente nesse ramo, mais nesse ramo. Qualquer coisa que o pessoal tem problema no socorro, né? De socorro para, chama ele, de muitas coisas. O pessoal mais conhecido da nossa região já pede para ele dar esse apoio. E ele, daquele tamanhozão que ele é, que ele continua do mesmo tamanho, ele tem mais facilidade, então, até para lidar com esse pessoal do lado espiritual, né? Sim, com certeza. E nada melhor do que um cara que teve muito conhecimento para isso. E o Dodô ainda tinha um agravante na vida dele, que ele tinha bipolaridade, né, Rui? Sim, ele tinha comorbidade associada, tinha, né? Tinha transtorno associado ao uso da substância. Mas mesmo assim... Mas ele se tratava, se manteve, eu lembro, ele, né? Ele se tratava, ele estava medicado, ele tinha acompanhamento, perfeito. Porque é comum, né? É comum. Deixa eu só fazer um adendo aqui, a hora que você falou da Rosane, né, de mandar um abraço para ela e agradecer por validar o nosso trabalho, por estar conosco, Rosana. Um beijo. Legal. A Claudinha Ribeiro também está dando um bom dia, amigos e irmãos vivenciando. Que programa maravilhoso, sempre nos trazendo muitos esclarecimentos e um lindo, abençoado domingo a todos. Para você também, Claudinha. Não, mas é. Me abri aqui. Está dizendo que o pai era viciado e a mãe caiu no vício. E ela diz: meus pais estão juntos e meu pai ajuda no que pode a minha mãe. Sim, é isso aí. No que pode mesmo, porque pode. É um limite, né? Uhum. No que pode, exatamente. Porque tem de um certo limite aí já é com ela, né? Não dá para ajudar. Né, resolver, decidir aí buscar essa ajuda e para a irmandade se tratar, já é com a própria pessoa, né, já é bem de fora o íntimo mesmo. Né, apoiar, estar junto é necessário. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. O momento hoje é conecte-se. E a Glória vai comentar para a gente depois. Conecte-se. Primeiro ela encontrou a lua. Descoberta fabulosa. Conectou-se com ela. Que alegria. Lua, lua. Repetia para mim e para todos que ia encontrando pela via movimentada em frente à escola. Sua admiração parecia estar dizendo: como vocês não estão todos olhando para o alto? Como vocês não estão admirando aquilo lá no céu? Debruçou-se na janela de um veículo parado. Convidou a menina desconhecida para contemplar o astro também. Lua. E apontava para a grande letra C, firmada na amplidão laranja daquele final de tarde de outono. Depois começou a me falar numa língua estrangeira, difícil, mas extremamente bela. Falar sem parar, como quem precisa contar e contar. Estou aprendendo com ela, um pouquinho cada dia. Eu segurava sua mão fortemente, pois de tão rápida, tão leve e feliz, ela poderia a qualquer momento sair voando por aí. E não tínhamos permissão para levantar voo naquele momento. A outra mão, livre e agilíssima, agarrou uma bolsa de mulher e puxou. Oi, disse minha filha, sorrindo em meio a duas covinhas. Desculpe, disse eu, meio sem jeito. Aquela pessoa cruzava nosso caminho a passos largos e olhar duro. Não sabíamos seu nome, de onde vinha, para onde estava indo. Só vimos que ela cuidava do chão e da bolsa. Retribuiu o cumprimento com um sorriso inesperado e seguiu. Amélie tem superpoderes. Um deles é enxergar pessoas invisíveis e se conectar a elas. Mais adiante, ela descobriu um homem de meia-idade, tez castigada pelo sol, puxando com dificuldade um carrinho repleto de recicláveis. Ele estava embalado, não poderia parar na ladeira, mas foi irresistível. Oi, disse ela, encantadora, sacudindo as mãos. Não era um oi pro forma, por educação, não. Ela mudou o rumo de seu caminhar e foi até ele exuberante. Ele freou com dificuldade, recostou um instrumento de trabalho com cuidado, pois o peso era imenso. Soltou as mãos da barra e fez questão de cumprimentar como se deve, como gente mesmo, mão com mão, olhando no olho. E tudo isso aconteceu em menos de 10 minutos de nossas vidas. A partir desse dia, passei a buscar minha filha na escola, deixando o carro o mais longe possível dos portões, só para poder caminhar mais em sua companhia e ser surpreendido todas as vezes. Em tempos em que falamos tanto em conexão, em estarmos conectados com o mundo todo, poderíamos levantar uma questão. Que tipo de conexão realmente devemos buscar na vida? Com o que devemos nos conectar? Termos milhões de informações não nos faz melhores e mais felizes. Sabermos que a comunicação está veloz como nunca não resolve nossos conflitos. Ler o que escrevem e pensam nossos amigos não nos faz menos solitários. Onde está então a verdadeira conexão? Onde sempre esteve? No coração. Nada mudou. Nossas carências ainda são as mesmas. e o caminho para construirmos uma sociedade mais digna permanece o mesmo: o amor. Assim, faça conexões com essa força maior que nos rege através da sua sensibilidade. Conecte-se à sociedade através de seu próximo. Esteja conectado ao mundo através de sua família. Conecte-se ao universo todo através do amor. E 42 minutos. Cléria, o que você poderia dizer sobre essa mensagem linda? Então, né? Essa conexão é, como ele fala, né, ali, a gente está conectando com o mundo inteiro e deixando o simples, o necessário de lado, né, que é a família, que é o irmão mais próximo, né, que é o mais importante, que é o exercício do amor, né, que a gente começa ali na família, nos amigos, e estamos nos perdendo, né, com essa era da tecnologia muito avançada. As pessoas estão deixando, né, de fazer pulsar o coração pela outra, do olho no olho, né, o que é o mais importante. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Né? Ela começa falando da lua, eu lembrei daquelas pessoas que chegam lá no Curati e falam assim, um dia uma menina chegou e falou assim, nossa, Gléria, hoje eu vi uma árvore tão linda no trajeto onde eu vou para o meu trabalho. Aquela árvore estava ali sempre. Ela sempre esteve ali, uma árvore florida. Eu nunca tinha visto. Hoje eu parei e fiquei olhando aquilo. Né? A gente não falava agora há pouco de poder superior? Isso é uma manifestação desse poder superior, né? Dessa conexão necessária que a gente precisa fazer. Né? Então, assim, eu costumo dizer, né, que não são as perdas que mantêm a recuperação, que mantêm o dependente no seu propósito. São os ganhos, mesmo que pequeninos. E são essas conexões. Conectar com o grupo, conectar com o familiar. Né? Isso é muito importante. Isso é fundamental, né, para nosso pertencimento, para nossa existência. Né? Vamos encerrar o momento de Gavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Espírita, e nós estamos aqui com a nossa querida amiga, a Glélia Lúcia Martins de Oliveira, voluntária do Centro Espírita Divino Mestre, coordenadora do projeto Cura-te em São José dos Campos e psicóloga e especialista em dependência química. Eu te recebi aqui um recado do meu amigo José Prata, grande companheiro lá de ETEP, o Pratinha. Ele deseja a todos um ótimo domingo. Forte abraço ao senhor Rui. Muito obrigado, Prata. Tudo de bom para você. Ele faz um comentário. Está em análise e votação em Brasília um projeto de lei para regulamentar o uso da maconha para fins recreativos e medicinais. Então, primeiro que não tem um projeto para regulamentar o uso da maconha, né, para fins terapêuticos. Existe um projeto para regulamentar, né, a fabricação de medicamento com canabidiol, que é um dos canabinoides que contém na planta cannabis sativa, né, que popularmente a gente chama de maconha. Então, é isso, né? É dentro de mais de 300 canabinoides que tem, né? Tem o canabidiol. Então, é extrair, né, essa moléculazinha ali, vamos dizer assim, para fazer o medicamento. Mas isso ainda vai amadurecer muito, porque tem muita polêmica no entorno. Agora, o outro é para fins recreativos, né? Agora, isso daí, assim, nós que somos da área de dependência química, nos colocamos... Né? É como se virasse um cigarro normal. Não a favor. Né? É. Se legalizar mais uma substância, mais uma droga... Né? Sendo que as duas que mais causam rombo na saúde pública, que mais matam, são as duas legalizadas, que é o álcool e o tabaco. Então, assim, isso já tem uma história, né? Provavelmente o uso da maconha vai aumentar, o surto psicótico vai aumentar. Então, assim, nós nos colocamos assim Eu não gosto do contra, não. Nós não somos a favor. Né? Então, agora o canabidiol, isso daí vai evoluir, né? Porque alguns países já estão fabricando. Né? Então, isso daí. Inclusive, teve um tempo atrás que a Unifesp, né, o Sebrid, estava com esse projeto, tinha começado, né, que é o Centro de Pesquisa de Álcool e Drogas da Unifesp, né, da Universidade Federal de São Paulo. Mas aí pararam por conta de muita polêmica no entorno. Vamos deixar resolver, vamos deixar assentar. Então, precisa de amadurecer essa ideia ainda. Né? Então... Você entendeu a pergunta do Aécio. Cléria, também tem um outro caso. Eu recebo muito telefonema para ajudar muitas pessoas com a internação compulsória. Então, o pai acha que internando o filho está resolvido o problema das drogas. E como é que você vê essa internação compulsória? Então, a primeira pergunta. Já foi tentado as outras possibilidades de tratamento? Né? Se já foi tentado todas as outras possibilidades de tratamento, a pessoa não aderiu, não aceitou, e essa pessoa corre risco de morte, está se colocando em situação de risco, ou outros, aí sim é o caso de procurar um profissional, né, um psiquiatra, depois tem todo o trâmite, para acontecer essa internação compulsória, mas não visando uma recuperação dessa pessoa, mas sim um tratamento para desintoxicar naquele momento, porque assim, acontece de pessoas que são internadas compulsoriamente depois de aderir a um tratamento. Acontece, mas o contrário também acontece. Aí, né? Isso precisa ter uma ordem do juiz, né? Sim, tem que ter ordem do juiz. Vai do psiquiatra, o psiquiatra entra em contato com o juiz, então tem todo um trâmite aí. Não é assim, pô, vou levar. Né? Não é assim, não. Então, aqui em São José, por exemplo, se uma pessoa tiver problema, o filho está começando na adição, aquela coisa toda, o melhor caminho é procurar o CAPS. O CAPS AD. CAPS AD. Lá tem o trabalho com os dependentes, com familiares. Inclusive, eles fazem grupo de NA lá dentro do CAPS. A está lá dentro. Eles estão lá. É, e tem toda a região aqui de São José. Tem, tem CAPS, tem, né? Tem. Acho que uns oito CAPS aqui em São José. É, mas o AD é só um, né? Os outros CAPS são CAPS saúde mental. Né? Ah, agora, saúde mental. O específico é o AD. Agora, a família é muito difícil, né? Porque a família, geralmente, ela quer terceirizar o problema, né? Ela, assim, não é a maioria, não é assim. Quer que alguém resolva. Quer que alguém resolva, sim. Porque tem família que não vai no CAPS de jeito nenhum. Tem família que não vai pro grupo de apoio de jeito nenhum também. Quer dizer, seu filho ou alguém está com problema, peraí, alguém tem que resolver esse problema. Por isso que eu fiz aquela pergunta lá no começo, assim, eu já chegou gente em mim e falou, lá no seu centro espírita não tem jeito de tirar esse negócio, tá, dele parar com esse negócio? Eu falei, não tem jeito, milagre não existe, é assim, né? Não é assim, ele tem que se interessar primeiro, ele tem que ir, ele tem que correr atrás. Eu falei, não, mas eu queria que fosse já, fizesse uma reza que já parasse uma vez. Porque a família, muitos ficam com vergonha, eles não querem aparecer, eles não querem se envolver naquilo ali, né? Olha, Jorge, tem isso também, mas hoje no Curate tem mais familiares do que dependentes. Uhum. Então, assim... Tem as duas coisas. A família vai buscar ajuda para aquele, meio que até com esse propósito. Uhum. Aí chega lá, né, de tirar ali, né, de fazer uma sessão de desobsessão, digamos, e livrar aquela pessoa da droga. Às vezes a pessoa até vai, o familiar até vai, né, com essa cabeça. Mas como ali nós estamos preparados para dizer o que é a dependência e como tem que ser, eles acabam ficando... entrando em recuperação e deixa de ser um facilitador. E já aconteceu que depois de o familiar estar ali um bom tempo, o dependente vem, que estava muito resistente. Arlete fez mais uma pergunta aqui que eu acho que vai ao encontro disso que você está falando. O jogo dos culpados entre familiares prejudica a recuperação dos dependentes? Um fica jogando a culpa. Ah, você que é culpada porque o menino é assim, ou você que é culpado. Eu sou assim porque você fez isso. Eu digo que a culpa não ajuda em nada, né? Uhum. Ela engessa, ela paralisa, Né? Eu, assim, troca a palavra culpa por responsabilidade. Uhum. Né? Mas, assim, uma educação, né, bacana, positiva, as chances dessa pessoa se envolver com substância é menor. Mas isso não é 100%, não quer dizer, porque tem as outras questões da vulnerabilidade, das tendências do espírito, né? Então tem você tudo já está respondendo uma pergunta do Aécio aqui, né, Jorge? Uhum. Né? Então, assim, tem muitos outros fatores que influenciam para esse uso, para esse desenvolvimento dessa dependência. Inclusive o meio ambiente. O ambiente. Então, o ambiente que ele vive. A pergunta dele. Que uhum. O ambiente, sim. Né? O social, sim. Mas um sozinho, ele é frouxo. Precisa de pelo menos uns três aí. Biológico... São vários fatores, né? São vários fatores. E um dos fatores, né? A gente tem um livro lá do Marcel, né, Jorge? Como é que é o nome do espírito do Marcel? A Faxina, né? O livro A Faxina. Que é do seu... A Faxina é do... do espírito Marcelo, né? Rios. Que conta que um vício pode levar até 600 anos para se perder. Ou seja, a pessoa pode nascer, encarnar nessa encarnação e já vir, né? Né? É. com essa tendência, mesmo nunca tendo colocado um álcool na boca ou ter fumado alguma coisa. E aí, já traz isso de outras vidas, outras encarnações. Aí que entra a frase, uma das mais sábias que eu já vi na minha vida. Evite o primeiro gole ou evite a primeira exatamente, coisa. Gente. Assim, porque você não sabe qual essa tendência que está dentro de exatamente. Você. Exatamente. Eu às vezes sou convidada para falar com jovens, né, em escolas, tudo isso. Eu não sou boba de chegar lá e falar que droga é ruim. Uhum. Se fosse ruim, ninguém ficava dependente, gente. Uhum. Né? Dá prazer. Atua no sistema de recompensa, no sistema nervoso central. Então, dá prazer. Né? O duro é o que vem depois. Então, assim, experimentar, o que é o orientado? Não experimentar. Porque e se experimentar e gostar? Uhum. Né? E tiver essa vulnerabilidade. Isso que o Rodrigo falou, né? As pessoas já trazem ali na sua marca do perispírito, mas isso, ninguém vem predestinado a ser dependente. Né? Isso é importante falar. Você vai lá, você vai ser... Não. Né? Aí sim, o meio é importante, outros fatores vão influenciar para isso acontecer ou não. É como o ladrão, né? O ladrão vem tomar conta do dinheiro do banco também depois, né? É um teste também para ele, né? Com certeza, se ele foi, ladrão em outra encarnação, botar ele para tomar conta do negócio é um teste para ele. Você não foi para ser ladrão, agora você foi para mostrar que você está recuperado daquilo ali. É uma prova, né? Agora, com certeza, se ele começar a pegar um dinheirinho ali, ele volta tudo aquele vício dele de novo que ele tinha antes, né? Então, exatamente, Jorge. Só a gente precisa ir, né? Já estamos quase encerrando aqui também. Mas antes a gente continuar aí com as perguntas, Jorge, eu queria mostrar aqui pro pessoal o emblema do dia, né? Que foi criado por inteligência artificial. A gente vai colocar aí para vocês verem esse aqui, né? Vou transmitir aí para vocês. Vamos lá. Deve estar aparecendo aí, que aí foi criado por inteligência artificial. Opa, não é esse aí não. Espera aí. Agora vai. Esse agora. Oh, legal. Referente ao programa de hoje. Então a gente coloca o tema e ele cria, a inteligência artificial cria uma imagem inédita, né? Que não existe. É um caminho florido, né? E também é uma escada, né? É um de cada vez. Muito legal. Né? Então, esse foi um dos melhores chique. Que apareceu aí, viu, Rodrigo? Chique. Não, porque muito significativo. Cada dia tem um, mas esse eu gostei bastante também. Muito então lindo. Mostra ali o caminho árduo, que é um passo de cada vez, né? Sim, então, mas tem flores. Os 12 passos aí, né? Então, isso aí a gente vai disponibilizar como NFT aí para as pessoas que queiram apoiar no estúdio aí, apoiar também para a manutenção da rádio. E a gente vai para os aniversários, né? Aniversariantes. Mas, exatamente. Tá corrido, hein? Então com um oferecimento aí de WS, Festas e Embalagens, né? Rui? Vamos lá. Lá do Paulo de Tarso, nós temos hoje, no dia 25/5, nossa querida Nátia Tamara Araújo. No dia 27, na Ellen Cristina Ribeiro. E no dia 27/5, Matheus de Souza Oliveira. Esses são os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. E só para repetir aqui, o aniversário do dia 19 foi do Edson Barbosa, nós falamos a semana passada, mas só para repetir que nós tivemos com o Edson ontem lá em Ribeirão Pires, como né? Foi lá, Jorge? Foi muito legal, né? Nós fomos fazer as psicografias lá. E ele foi, né, que ele faz a cura, mas ontem ele apareceu lá também, ficou um tempão com a gente, batendo papo, mandou lembrança para todo mundo. Marcamos, viu, Rodrigo, pro dia 15 de julho um trabalho de curas e cirurgias espirituais lá na AME, dia 15 de julho. Ah, legal, 15 de julho, lá com o Edson Barbosa. Com o Edson Barbosa, eles legal. Vêm do Recanto de Luz e Manchela, a equipe toda fazer as cirurgias espirituais aí na AME. 15 de julho. E ele vier aqui. Perfeito. Aí você já pode marcar para ele no dia 16 aqui. E teve bolo nesse trabalho de sábado ou não? Não, mas eles tinham feito a comemoração. Eles tinham feito a comemoração antes, no dia 19, né? Mas fizeram. Mas aí ele estava lá ontem, muito legal. O Fábio também, toda a equipe. Porque olha só, é muita surpresa. Nem mandou bolo para mim, o Edson. Pô, sacanagem. Não, ele pode mandar outra coisa pra você. Que na hora que ele encontrar você, você vai ver só as broncas que você vai levar dele. É. Minha orelha já tá vermelha aqui já. Nem aparece lá, Rodrigo. Muito legal, viu, Rui? A surpresa das pessoas. Por exemplo, quando você sai pra fazer essas cartas consoladoras fora aqui de Jacareí, né? Que a gente sai pra fazer em outro lugar, a gente não tem a ideia da dimensão do pessoal que vem procurar. E o tanto de gente que assiste, nos assiste. Que vem falar com a gente, que conhece já a gente há muito tempo, que assiste o programa Vivência Espírita, que via as lives da Casa da Marcela, fica cobrando a gente, nossa, não vai ter mais nunca. Aconteceu isso comigo agora. Fui fazer uma live ontem na Iberoamérica Espírita, que é o do Rubem lá de Uruguai, que deve estar escutando a gente. Aí tinha uma senhora, a Sara, lá do México, que assiste o nosso programa. Ela falou, então, não, assisto o programa de vocês. Então não entendo muita coisa, né? Porque muita gente conhecido mesmo, chega pra conversar com a gente, gente até que depois que você tá ali conversando, daqui a pouco, não, mas eu conheço você já, a gente faz, eu assisto o programa, eu vi as lives, eu acompanho as músicas, então é muito gratificante também. Então ontem lá foi muito bacana, tinha muita gente, né, no trabalho, o trabalho também foi muito bom. E a gente mandou um abraço pro Fábio, né, pra Cris, pra Cida, pro Edson e para toda a equipe que estava lá nos apoiando no Recanto de Luz e Manchela no dia de ontem. Teve muita carta, Jorge? Teve 15 cartas. 15 cartas. Olha só, bastante. Então, quem está fazendo aniversário hoje, dia 21, a doutora Rose Nascimento, do Espaço Camilo Salgado. E dia 25, quem faz é a Estela, lá da AME também. Grande abraço para a Estela e todos vocês. Tudo de bom. Mais alguém que tem aniversário? Não, aqui não. Não sei se vocês têm aí também. Aqui não tem. Então vamos lá para... Ó, agora é o momento da... Hora da dica. Põe a música aí. Tô colocando aqui, peraí. Então agora é a hora da dica, né? Então a gente pede aí... Pede para a Glória, Glória, dá uma dica para a gente. Pode ser de livro, pode ser de filme, pode ser a dica que você quiser. Voluntário, nada. Ou um livro que você acha que é interessante, ou que você esteja lendo, ou um filme, bom, ou eu vou série. Indicar livros para as pessoas que queiram, né, entrar nesse processo da recuperação. Tem o Viver Sóbrio, que é um livro muito bom. E para os familiares... É um livro da Melody, Codependência Nunca Mais. É o Viver Sóbrio, Codependência Nunca Mais. Viver Sóbrio. Vão lá no Google. O Rodrigo já vai colocar aqui para eles. Joga lá, que tá perfeito. Né? E quem quiser saber dos 12 passos também, joga lá no Google. Os 12 passos. A gente comentou aqui rapidamente, né? Mas ali uma proposta de transformação moral. Dependência Nunca Mais ou Codependência Nunca Mais? Já achei os dois aqui. Eu vou colocar o link pro pessoal. Vivendo Sóbrio de Alcoólicos Anônimos, legal. Uhum. Bacana, eu vou colocar o link aqui da Amazon, que é um link que também apoia a rádio, né? Lembrando que a gente aqui é um trabalho voluntário. E se vocês compraram pela Amazon aqui, apoia também a rádio, tá bom? Então eu coloquei o link aí no YouTube. E para vocês também, o codependência nunca é demais também. E da Melody. Legal. Exato, legal. Já deixei aqui, obrigado. Bom, então nós estamos chegando no final, né? Vamos fazendo as nossas despedidas aqui agora também. Agradecendo bastante a todos. Teve algumas perguntinhas aqui por último que nós não fizemos mais, que não deu tempo. E também algumas pessoas... Não, todo mundo que entrou aqui por último, a gente já tinha falado o nome deles. A gente agradece a participação de todos vocês. Agradece a vinda da Glória aqui, que é muito legal. Esses programas, eles são muito esclarecedores, né? Uhum. E a gente considera esses programas assim, que às vezes você fala, não, o programa é espírita, mas vocês não estão falando muito do espiritismo. Não, não é para isso aqui só. Aqui é um programa de informação também. E todo mundo cobra isso. Vocês não vão falar, né? Mas esse de hoje a gente falou de espiritismo. Com certeza, né? E a gente, o que que acontece? O pessoal cobra. Vocês têm que falar disso. Vocês têm que falar daquilo, né? Então, é o problema de drogas, o problema de dependência química, essas coisas, o pessoal sempre está cobrando para a gente fazer. Tanto que as pessoas que entraram aqui elogiaram bastante, agradecendo o programa de hoje. Que bom, que bom. E a gente agradece muito você, Glória, porque aí quando a gente conversa com uma pessoa que tem competência para falar sobre o assunto, é muito mais fácil a gente... Obrigado. O programa fica com muito mais desenvoltura, né? É aquele tal negócio, até eu e o Rui, o Carlinho e o Rodrigo acabam ficando mais quietos, porque tem hora que ele não deixa nem o convidado falar. Mas quando a gente não sabe quase nada, aí que eles gostam. O pessoal gosta quando é assim. O que quer é você colocar para os nossos ouvintes e nossos telespectadores que tem muitas pessoas que dizem, mas eu bebo socialmente, sabe? Eu me distraio com isso, eu me recupero, eu acalmo socialmente, eu me acalmo quando eu fumo, quando eu bebo. E isso é uma grande realidade no nosso dia a dia. Né? Uhum. O cotidiano nosso é bem isso. E nós estamos vendo crianças entrando no rumo da dependência com uma velocidade incrível. Essa juventude está passando por causa pela transformação planetária. Né? É facilitado. É. Vamos lá, então, encerrando aqui com o livreto, nosso livro, né? Você se conhece? A mensagem é: ao refletir sobre as suas faltas, considere que apenas o auto-perdão será capaz de fazer com que encontre o caminho da vida novamente. Uhum. Paz e alegria em todos os corações. Rui, a semana que vem, quem nós teremos aqui? Nós teremos aqui o Sebastião Varotto, falando sobre espiritismo e ciência. Ciência e espiritismo. Oh, legal. Então, vulgo Tião Varotto. O Tião. Não, Tião Varotto. Nós já tivemos vários pedidos. O pessoal, poxa, por que que você não coloca o Tião para falar? Uhum. Então está aí a oportunidade que ele vai ter domingo para falar. Quarta-feira eu fui lá na Paulo de Tarso, né? Que a Marta me convidou lá para falar a fazer a exposição, né? Da aula lá da escola de aprendiz. E aí o Tião tá lá junto com a Antônia Varotto, refazendo, né? Fazendo o curso novamente. Tô fazendo, né? Novamente. Eu falei, não, mas peraí, a Antônia tinha que estar aqui no meu lugar, não eu aí sentado. Vamos trocar isso aqui. Espiritismo. E aí chamaram o Sebastião para ler o tema. Eu falei, quem que é Sebastião aqui? Ah, o Tião! E a Antônia, ela tem um trabalho maravilhoso, que ela estará conosco também para que nós possamos ter mais subsídio para o autismo, né? Tudo bem? Ô, Glória, eu só gostaria que você me dissesse se nós devemos tratar com amor esses dependentes, porque só o amor cura. Bom, cura não tem dependência química, né? É um processo para algumas encarnações aí, né? Mas o amor sempre é o combustível melhor, né? Para os conflitos, né? Nós sabemos disso, né? Conforme nos exemplificou Jesus, né? Sempre com amor, né? Tanto é que em Amor Exigente eles falam desligamento com amor, né? Você vai desligar da pessoa justamente porque você ama, né? Então, acolher sempre, né? Mas não facilitar, ser firme, né? E sempre apoiar, né? É, já que você me passou a palavra, acho que eu vou despedir. Não. Você não? Você faz uma pequena prece para a gente também no final, tá bom. Por favor. Então, nós agradecemos a sua presença. Prontamente, ela aceitou vir aqui conosco, né? Só faltava acertar o dia, acertamos com a Gléria, que a gente já conhece há muito, se conhece há muito tempo, né? Uhum. E foi. E domingo veio do Divino Mestre a Ecléia, hoje veio do Divino Mestre a Gléria, né? Então, nós estamos aí agradecendo a oportunidade que nós tivemos de entrevistá-la e queremos que você volte em novembro para falar sobre isso, Gléria, vamos combinar, né? Isso, vamos combinar sim. 20 anos. Vamos sim. Quando chegar na véspera, você vem um domingo antes, aí o Rui já pode marcar até antes, já marcaram, já saí com a data marcada já, que aí a gente não coloca ninguém no lugar. Então, né? Não, eu só preciso saber que dia que ela vai fazer a comemoração lá do curativo. Eu acho que é no último sábado de novembro. Então, último sábado. Então, no penúltimo. Aí um dia domingo, antes, né? A gente faz um domingo antes para convidar as pessoas também para ir. Uhum. Geralmente vocês convidam, abre para o público aí, né? O João Luiz que vem fazer palestra. Ah, legal. Outro dia a gente vai ter um pequeno encontro com os trabalhadores, né? Alguém que vem para... A gente está sempre atualizando, fazendo os gols. Não tem bebida nesse encontro não, né, Gléria? Não, né? Não tem bebidinha, né, para a gente tomar nesse encontro não, né? Tem chá, de preferência que não tenha cafeína. São chás brancos, a gente fala. Chamate não. Vai ter uma cerveja lá, vai ter um negócio assim. Não, né? Nem pensar. É água e pronto. Nem sem álcool. Porque cerveja sem álcool é um engodo, é uma bobagem. É. Né? Qual é o dia de trabalho para as pessoas procurarem o projeto Cura, tanto dependentes como os familiares? Sim, o nosso trabalho ocorre às segundas-feiras, né, a partir das 19h30, no Centro Espírita Divino Mestre, que fica na Rubião Júnior, bem ali de frente ao cemitério. Acho que é 140, né? Acho que é 140 o número lá. Mas está bem de frente ao cemitério ali. Segundo meu pai, muito bem posicionado. Ok, né? já são assistidos ali. Então, será um imenso prazer recebê-los, né? E venham conosco, venham conhecer o trabalho, tudo isso. Idade para frequentar? Não. Não tem idade, não tem credo, é aberto a todas as pessoas, né? É, venha somar conosco. E tem aquele cafezinho no intervalo com bolacha? Tem o chá. Chá? É chá, café não, café tem cafeína. É estimulante do sistema nervoso central. Café vicia também, aí, cara. Sim. É, sempre chá. Um chazinho de camomila, de capim-cidreira, de melissa, e esses chazinhos, aqueles chás de flores também, né? Agora estão receitando chá de erva doce. Que também é ótimo. É, esses chá, que a gente fala chá branco, né? O chá preto, o chá mate, esses não, que eles têm uma quantidade de cafeína. Não vamos estimular o sistema nervoso central de ninguém. Vamos apaziguar. Tá vendo, né? Cara, então, que você está assim, fazendo pra gente? Foi uma... Eu queria, antes de passar pro Rodrigo ali, pedir a todos uma vibração para a nossa irmã Célia Tomboli, que não está bem, né? Está internada há algum tempo, mais de um mês, né? Já está na UTI, já está numa situação assim, difícil. Então a gente sempre prestigia ela aqui com as músicas, né? Para mim, uma das maiores intérpretes que nós temos da música espírita, espiritualista do Brasil, e amiga que sempre esteve aqui no nosso programa, ela, o Alexandre, marido dela, Magali. Então a gente roga ao Pai que seja feito o melhor para ela nesse momento. E pedimos a vibração de todos vocês que conhecem a Célia e também aqueles que ela não conhecem. E ela tem um trabalho maravilhoso com criança lá em São Vicente. Exatamente, em São Vicente, que é Nova Alvorada Nova, né? O trabalho que eles têm lá. Uma coisa maravilhosa que eles fizeram lá em São Vicente. Então a gente pede aí a vibração de todos, né? As orações para nossa irmã Célia Tomboli. Rodrigo e Piero. Sim, a Célia. A Célia, a gente está orando bastante por ela também. Que se recupere logo aí. Do coração. É, E eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes que estão aqui, participaram, né? E a todos vocês que entraram aqui, comentaram, né? Infelizmente a gente não consegue ler todos os comentários, mas a gente agradece por todos vocês. A partir do próximo programa a gente volta a sortear, né, os livros, que a gente não sorteou hoje, porque a gente acabou não comentando no início do programa. Mas a gente volta no próximo programa às 8 horas. Não sei, né? Porque o tio não vai estar no telefone lá, a gente dá um jeito. Mas vou passar aqui pro Piero. Bom, pessoal, vamos então aqui divulgar o resultado da nossa enquete. A pergunta hoje foi: você participa de algum trabalho voluntário? 75% disseram que sim e 25% disseram que não. Total 71 votos, tá bom? A gente agradece aí a participação de todos que interagiram, mandaram perguntas, né? Nosso bom dia, as boas vibrações e desejar aí um excelente domingo a todos. Antes de sair fora, Pedro, pede para o pessoal dar um like aí no nosso programa, né? Muito bem, Jorge. Bem lembrado, quando a gente dá um like, quem dá um like lá, ou mesmo compartilha, isso aumenta o algoritmo, né? Do YouTube. Então, o programa, né? Os programas e o canal da rádio, ele é divulgado para mais pessoas. Então, é importante dar um like, curtir, compartilhar, comentar, interagir da melhor maneira possível. Nós agradecemos a família Vivenciana, o prestígio de nosso programa. Agradecemos a Gléria, ao Piero, ao Rodrigo, ao Rui, ao Jorge, ao Sebastião Varotto, ao nosso querido irmão Domingos, que hoje veio nos prestigiar aqui, desejando um maravilhoso domingo em família, com o seu frango com macarronada, ou o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, porque família é a base de tudo. E tem também o Renan, que está aqui conosco hoje, da TV Câmara, veio prestigiar-nos aqui hoje também. Deus abençoe a todos, paz, luz e alegria em todos os corações, como diz o Jorge. E fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Galera, o telefone é seu, o microfone é seu para suas considerações finais. E também nós gostaríamos que você fizesse uma pequena prece de encerramento do nosso programa. Combinado. É um sentimento de gratidão a vocês, né? Que nos recebe aqui, que eu não estou sozinha, com certeza, para mais esses esclarecimentos, né? E a gente também sempre aprendendo aqui com as perguntas. E convidar aquelas pessoas, né, que queiram conhecer o nosso projeto Cura Te Valorizando a Vida, é às segundas-feiras, a partir das 19h30, no Centro Espírita Divino Mestre. Sejam bem-vindos. Né? Oh, só uma perguntinha, Greta. Se alguma casa precisar querer fazer esse trabalho que vocês estão fazendo, vocês dão apoio? Sim, com certeza. Com certeza. É só nos procurar. E, assim como nós tivemos o apoio, né, da nossa co-irmã lá de Jacareí, o Projeto Cura de Jacareí, nós também podemos dar esse apoio. Já demos para alguns outros centros. Né? Então, assim, é uma alegria sempre, né, poder expandir esse nosso trabalho. Né? Então, é isso. Muito obrigada a vocês. E em novembro, se Deus quiser, a gente fala um pouco mais. Né? Então, vamos unir os nossos corações, mentalizando a figura doce do nosso querido Mestre Jesus. Te agradecemos, Mestre, por todos os ensinamentos, os exemplos, por ser o nosso amigo incondicional de todas as horas. A Deus, nosso Pai Criador, agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, todas as bênçãos e as oportunidades infinitas. Aos Espíritos amigos, que também assistem, orientam aqui essa atividade no Vivência Espírita, a nossa gratidão. E assim, que todos que hoje estiveram conosco do outro lado possam ter sido beneficiados de alguma forma e se identificou, busque ajuda. Sempre tem ajuda. Basta que peçamos. É o pedir e obtereis. E assim, que todos os dependentes químicos que ainda não estão em um processo de recuperação possam ser despertados